bom, sei lá. Bom, o que, que aconteceu na última sessão? Vocês chegaram, se livraram da Hit de forma sábia, forma bem engenhosa, eu achei que valeu a pena. Foi muito bem feito. Se livraram da chata da maluca da ponte e aportaram em Valcária. Valcária, assim, é a cidade capital, tá? O centro do mundo. Foi a primeira cidade que foi fundada no continente norte, é Valcária. Tá? Que o mundo ele existia antes no continente sul só. Tinha os reinos dos elfos, os reinos humanos, anões, os... Dá uma finança, né? Os humanos... Beowulf. Lembra que era outra música. Os humanos eles migraram para o continente norte depois de uma grande guerra que teve no continente sul e fundaram os reinos no continente norte. A primeira cidade que foi criada foi Valcária. A partir dali a humanidade se expandiu para todos os outros reinos, desmatando, matando os nativos e tudo mais. Mas enfim, o Greal foi a cavalo para Valcária, voando com o Nível e com o Kip. Chegou lá depois de aproximadamente umas 4 horas de viagem. E já salvou uma galera que tava caindo num dos balões goblins. Tá? Que o Corama derrubou. Que o Corama derrubou. Que o Corama derrubou. E vocês tiveram uma conversinha com o fabricante dos anéis portais, né? Ring Gates. Infelizmente não consegui descobrir a palavra mágica que ativa o portal de vocês, porque ele faz esses itens a rodo. E ele não tem um registro dessas palavras mágicas, então vocês não sabem, não conseguiram. Tomaram um monte de pergaminhos, tudo. Depois se juntaram na frente da estátua de Valcária, conversaram com o Tilian, o louco, né? Que era um dos 20 deuses maiores, os primeiros deuses que surgiram. E aí foram ao encontro da Kyra, contaram a história de vocês pra Kyra. O Murin contou a história do que aconteceu com ele pra Kyra. E a Kyra disse que ela não teria poder nem conhecimento para ajudar vocês, porque ela não mexe com demônios. E Talud tá viajando com o exército do reinado, não pode ajudar. Então quem poderia ajudar é uma grande amiga dela, a Raven Blackmoon, que é, teoricamente, segundo a Kyra, especialista em demônios. Então, é algo que ela meio que confirmou com vocês. A Raven Blackmoon mora na parte velha da cidade, a parte mais antiga, que é onde a cidade realmente começou. E também, como vocês viram, a parte mais rica da cidade, tá? Que é onde vivem os nobres, tá? Onde tem mais gente de nariz empinado. E onde vocês passaram sob vigilância forte da milícia da cidade, tá? De olho nos passos de vocês. Vocês foram até um beco escuro, obscuro, escondido, né, nessa parte velha da cidade, chamada de Bairro do Recomeço. Onde vocês entraram numa portinha pequena, ligeiramente abaixo do nível do solo, que é o tal do laboratório da Raven Blackmoon. Raven Blackmoon se apresentou pra vocês como tá aí, né? Vestindo uma capa, joias e nada mais. Não é uma mulher simpática, é uma mulher meio fria no seu jeito de falar, no seu modo de lidar com as pessoas. Recebeu vocês. Diz que iria cobrar, a Kyra deu uma choradinha. Não, você não cobraria pra uma amiga, né? E ela retrucou dizendo que vocês não são amigos dela. A Kyra, assim, deu pra entender por causa disso que ela é amiga da Raven Blackmoon. Amiga. Desculpem. E a Raven Blackmoon fez um... Depois que o Murin contou a história toda, fez um ritual com o Murin e o Theon. Tá utilizando o sangue dos dois. Fez um ritual mágico ali, emergiu uma fumaça roxa e dessa fumaça se formou o rosto de um demônio, obviamente o rosto do Nerão, né? E por esse resultado do ritual, o Nerão, a silhueta dele aparecendo pra peitar a Raven Blackmoon durante esse ritual, ela sentiu que ela não teria poder pra desfazer esse vínculo de vocês com o Nerão. Bredão tá chegando. Opa, beleza. Então a Raven Blackmoon sugeriu que vocês fossem no dia seguinte, né? Porque já é tarde da noite. No dia seguinte, contatar um contato dela, um ex-discípulo dela, que é um elfo samurai. E por ser elfo, ele tem contatos na vila élfica da cidade. Um elfo samurai. Só pra constar, depois o Bedão vai ouvir tudo a gravação, vocês falam mal dele, viu? Eu quero que se foda! Falou mesmo. Tomar no cu. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá mostrando o dedo do meio. Mentira, eu tô mostrando a esquerdinha. Bom, só pra mostrar até o momento, tudo que tá sendo gravado é só pra geração de perfil de ruído pra deletar depois. Bom, a Raven Blackmon sugeriu que vocês fossem até a Vila Élfica, acompanhados do discípulo dela, que conhece tudo na Vila Élfica. Apesar de que ela conhece tudo, né? Mas o cara tem contatos, ela nem tantos assim. E pra procurar algum feiticeiro élfico poderoso, porque quem entende desse negócio de ligação de almas e com coisas, e almas nos objetos, almas nas criaturas, né? São os elfos e não os humanos ou outras raças quaisquer. Tá? Talvez quem entenda mais disso talvez sejam as fadas. Tá? Só que as fadas, elas têm uma natureza totalmente caótica, então... É complicado. Elas simplesmente deixam a coisa acontecer, elas não se preocupam em saber como que isso acontece pra tentar reproduzir os efeitos. Ao contrário dos elfos, que sempre foram estudiosos. Então, teoricamente, os elfos podem ajudar vocês. Aua. Amanhece, então, o 16º dia do mês de Exim. Festa junina tá fritando surto, né? É, festa junina. Vocês acordam embalados por uma melodia de... Olha aqui, mentira. Acordeão. Acordeão. Queria lembrar esse nome, justamente. Acordam embalados por uma melodia de acordeão. E saiu uma trupe de circo do quarto dela. Idiota. Ai, ai, ai. Manda um vinho. A melodia de acordeão que emana magicamente do andar térreo da casa de Kyra. Tá? Tá rolando pra chegar desse lado. Vocês dormiram nos quartos separadamente, né? Apenas dois de vocês dormiram juntos e o Theon dormiu com a Kyra, certo? Quem dormiu junto? Mas quem dormiu junto? A Toph mais alguém, certo? Murray ou Celerin? Não, não, tinha sido o Celerin e o Griel. Não, é porque o Celerin. É, tá certo. Ah, é, tá certo, porque um ficou sentado no outro. Oi? Até rolou piada. Rolou piadinha pra caralho. Rolou piada, louco. Literalmente. Não, vamos dormir, né? A gente ficou acordado o tempo todo. É, foi verdade, falou isso. Não, mas fiquei por cima. Eu fiquei no sofá. Nossa. Não, a gente não dormiu. Justamente. Essa é a banda Toata de Danã, muito boa, recomendo. Bom, vocês despertam manhã do 16º dia do mês. Amanhece um dia frio, um vento gelado. Frio, frio. Um vento gelado soprando pelas frestas das janelas da casa da Kyra. Tá? Mas assim, algo que não incomoda vocês, que ficaram semanas ali habitando, vivendo nas montanhas do Ivantes. Só sem camisa, tá? Né? E já ficaram acostumados com o frio. Principalmente o Griel, que ficou dias e dias viajando ali, conduzindo aldeões para suas vilas de origem. Tá, tá tranquilo, tá favorável. O Griel foi assim. Então. Oh! Menino Brad. E aí? Dormindo depois do almoço, foi mal. Deu uma cansada, né, Oni? Eu não vou zoar, mas porque vai tendo por aí. Você ainda tá com uma massa, carreira. Nossa, faça coisa. Acabei de acordar. Na hora que eu olhei, mandou mensagem que eu. Puf! Ele já formou você pra caralho. Segura! Esse reflexo aí já tinha tomado três. A cara! Nossa, tá no queixo ainda. Você não bateu. Bateu 5 vidas, chega até as barbinhas. Você acha que eu não vi fazendo assim as barbinhas? Bom, vocês despertam. Ai, deu sono. Vocês calculam pela hora que vocês despertam. Assim, a primeira noite que vocês dormem bem em meses. Bem. Tem alguém que vai acordar mais tarde. Né? Muito bem. Eu acordo mais cedo pra preparar minhas viagens e pra rezar. Né? Okay. Não, eu já tava planejando. Mentira, okay. Você vai rezar. Rezou? Você acorda mais tarde, você não vai rezar. Ok. Tá madrugada. De preferência, se eu não tiver um lugar agradável na casa, eu vou ir no teto. No telhado. Eu achei que você ia ficar contra a cabeça. Ali. Não, no telhado. Que é, foi o que eu pensei também, tipo Homem-Aranha, alguma coisa assim. Não, pra ficar mais em contato com a natureza, com o ventinho, na terra. Bom, vamos lá. Então, vamos começar daqui pra lá. O que, que vocês vão fazer na primeira hora do dia, tá? Vocês vão despertando, cada um dos seus respectivos quartos. Tem um junto com a Kyra, o Griel junto com o Celerinho. E o restante, cada um no quarto separado. Vocês têm alguma ação que vocês querem fazer no momento que vocês despertam? Até a hora de vocês tomarem café da manhã? Ou simplesmente a gente vai levantar e encontrar com o grupo? Não, eu vou preparar meu banho. Levantar e vou tomar um banho. Banho, certo. Isso é bem importante. Já vai que você ficar meio sem tomar banho, custa uma banho coisa, ali, né? Bateu aquele ventinho? Eu vou tentar ver o Silvio, ver como é que tá as coisas. Ok. Top. O que tem no meu quarto? Seu quarto? Seu quarto é um quarto grande e luxuoso. Assim. Tem uma cama king size. Uma cama enorme, Top. enorme e super macia. Até estranho pra você que tá acostumado a pisar no chão duro. Ok. Mas essa cama é mais macia que essa que você. Era ortopão esse aí. Não, assim, você tá desacostumou com esse luxo nos meses de jornada, tá? É até estranho você deitar num local confortável assim novamente. Isso te remete ao tempo que você vivia junto com seu pai. E ao contrário do que aconteceria, que se supõe que acontecerá com os demais, não te remete a um tempo que você era mais feliz. Né? Te remete a um tempo que você sofria mais. Né? Mas... quarto extremamente confortável, uma cama gigantesca, tá? Tamanho king size realmente, um guarda-roupa imenso, cheio de roupas ali pra você escolher, tá? E assim, é um quarto de hóspedes e tá cheio de roupas, tá? Isso denota que a Kyra é uma pessoa de grandes posses financeiras, tá? Assim como, pelo que vocês puderam ver, e o tempo que vocês estavam andando pela cidade ali, e o Celerim foi comentando com vocês que ele já tem um conhecimento mais profundo de Valcária, tá? Comprou o mapa, o Griel viu a cidade de cima. Por esse trajeto que vocês fizeram até chegar na casa da Kyra, vocês sabem que a Kyra ela vive num dos bairros mais abastados da cidade, tá? Talvez o segundo bairro mais rico, porque o primeiro bairro mais rico é o bairro do Recomeço, que é o bairro velho da cidade, tá? Então isso denota que a Kyra é alguém que tem bastante dinheiro, tá? Tem um guarda-roupa enorme, tem uma escrivaninha e uma penteadeira no quarto onde você está. Nessa penteadeira você nota, você sente pelo cheiro, ó, é forte, é evidente, principalmente pra você e pro Murin, que vocês têm o olfato extremamente apurado, é evidente pra vocês dois o cheiro de diversos perfumes que existem em cima dessa penteadeira, tá? Existe também um jarro com água e um copo, tá? E um pinico embaixo da cama, claro, tá? E uma baciazinha também, se você quiser lavar o rosto, lavar os pés, toalhas, roupas, à vontade pra você escolher. Isso, só um parênteses, isso é o que tem em comum em todos os quartos onde vocês estão, tá? Todos eles são mobiliados mais ou menos da mesma forma. Já muda a posição da cama num ou no outro quarto, mas a variedade de coisas que existem em cada quarto são semelhantes. Eu pego um perfume que me chama mais atenção. Aham. Uhum. E pego um punhado de roupa. Tipo, pega a roupa assim e segura e vou até o palestra. Certo. Okay. Tá bom, lembrem-se que existiam três banheiros, certo? Sim, um da Kyra próprio. Um no quarto da Kyra. Tá? E dois banheiros. Um outro banheiro em cima. Tá? Que você vai checar, ele está ocupado. E aí você desce, vai até o andar de baixo, no banheiro que fica no andar térreo. Tá? Aqui esse canto está desocupado. Tá, eu vou tomar uma ducha. Tomar uma ducha, ok, perfeito. O perfume que você pega, ele é um perfume floral, tá? E você nota que ele tem um cheiro meio amadeirado, que te lembra assim, casca de carvalho úmida, tá? E isso te remete aos tempos em que você viveu junto com a Inanna, no meio da floresta, ali no meio do círculo de pedras, que depois sumiu, né, que ela fez pra te cercar só, mas naquela região ali, te lembra muito o cheiro particular dela, assim, também, tá? Daquele momento ali, de quando você viveu com ela e ela te treinou, te ensinou a enxergar, né? É esse o perfume que você pega. Então vocês estão tomando banho, Murin? Eu acordo, lavo o rosto e vou tomar banho também. Ok. Você vai, banheiro em cima fechado, tem alguém já tomando banho. Banheiro de baixo, também ocupado. Aí você tem que aguardar. Celerim. Eu vou furtivamente devolver o livro, o quarto quarto dela. Ah! Ok. Então você tá rezando dentro do próprio quarto? Você se vestiu? Quem pecar? Ok. Mas sem armadura, tá? Sem armadura. Você levanta silenciosamente? Cuequinha. Tentando não acordá-la? Sim. Ok. Só de cuequinha. E você tá lá rezando, né? Preparando suas magias. Não. Para dizer assim. Depois acorda ela pra tomar banho. Ok, tá. Selen, rola stealth. Theon, qual que é a sua percepção passiva? 25. Subtraia 5 dela. Tem desvantagem. Que tá com desvantagem. 20. Tá concentrado nos seus deuses. Quanto? 20, Selen, é sua dificuldade. Vamos lá. Ela tá até exausto também. E eu vou rolar pra cá. Ela aqui não vou rolar pra cá, não. Vou pegar a passiva dela também. Nossa. Quanto deu? 20. Ok, você entra silenciosamente no quarto, você vai, gira uma saleta, a porta está trancada, você abre o quarto, mais absoluto perfeito silêncio. Entra lá dentro. Empate, como é que desempata? Empate é de. Ele tem, você tem que atingir o número alvo ou superá-lo. Ah, tá. Então o empate é de quem fez o teste. É igual ataque. Empate sempre da defesa. Você entra no mais perfeito e absoluto silêncio. Você nota, o quarto da Kyra, ele é muito mais luxuoso do que o quarto onde vocês dormiram, tá? Tudo é muito maior ali, tudo muito mais requintado. E você nota, você tá sentado no chão, ajoelhado. Você nota no chão, ajoelhado aos pés da cama, o Theon, tá? Quem pecar? Perfeitamente, completamente concentrado, orando. Tá. Você vê no quarto que tem uma estante muito grande, repleta de livros, tá, ao lado do guarda-roupa dela. E aí você vai e procura um espaço vazio ali, tá? Vê os livros mais ou menos ali pela mesma cor semelhante, ali tamanho semelhante. Aí você vai lá e encaixa o livro silenciosamente. Tá? Você olha na cama, tá a Kyra dormindo. Tá? Dá a impressão pra você, você consegue perceber isso, dá a impressão de que ela tá nua. Tá. Totalmente descabelada. Mas ela tá coberta. Claro, que ela teria esse cuidado, eu imagino. Né? Ela está coberta. E tá muito friozinho também. Ela está coberta, tá? Ela tá dormindo profundamente. Tá? Ela tá toda descabelada. A cama tá toda bagunçada. Ela tá dormindo com um sorriso lindo nos lábios. Alguém está vendo essa mão. Se quiser sair, só dá aquela tua cabeça no ombro do Theon e sai. Bom, Theon, você percebe os seus olhos, o Celerin saindo do quarto sem falar nada com você. Será que era que eu tava enfiando ou era ele? Tava escuro, eu não vi nada. Cuidado que o Valkyrie é pior que Bangkok. Theon, bom, depois disso... Vou tomar café, né? Theon, rezando. Ok, Griel... Vai rezar também. Eu rezei de noite, às 4 horas. Ah, você ficou lá no telhado. Então você continua no telhado, certo? Sim, aí eu até 21 joguei lá pra 24, passei. Tem perigo, alguma coisa assim? Tudo em paz, Griel. Tudo em paz. Valkyrie é uma cidade grande, cheia de perigos, tá? Mas o local onde você tá parece ser um local tranquilo. Um local sem grandes problemas. Os ventos. Não trazem nenhum sinal de ameaça. Você fede. Sim, eu vou tomar um banho então. Você fede. Eu tomei um banho bom ontem à noite, pô. Você fede um pouquinho. Nossa, mas agora eu pedi um banho rápido. É porque lá tava frio, né? Agora, quantos banheiros tinham na casa? Três banheiros. Já desocupou. Assim, você nota dentro da cidade, tá? Uma ausência incomum de silfos. Ah, é? Os poucos silfos que você consegue contactar. Eles estão tranquilos, tá? Não está acontecendo nada que seja anormal à rotina da cidade. E por que tem poucos silfos? Tá? E tem pouquíssimos silfos, pouquíssimas fadas. Porque na floresta. Porque você está num ambiente urbano. Tá? Quando você fica intrigada, você faz essa pergunta para a Nick, que ela está com você, né? O que ela responde para você é justamente isso: as fadas não gostam das cidades. Esses lugares, essas aglomerações com essas construções são uma aberração para as fadas. A rainha Tantala ficaria enfurecida se ela visse tamanha cicatriz, tamanha mácula cravada no meio do mundo. Bom, Tô imaginando que algumas palavras. E ela fala pra você: você tem que ir até Linantas Chaed pra conhecer o nosso palácio inteiro, conhecer as nossas cidades. Dessa vez convidado, né? Pontos Mando. Você vai ver o que são cidades de verdade lá. Estão usando todos os banheiros? Todos os banheiros estão sendo ocupados. No banheiro inferior está o Murren aguardando na porta. Na cozinha você já encontra o celeirinho lá, comendo, se virando para comer. Abrindo a geladeira. Você está com fome? Sem camisa. Está com fome, Nick? Sim, estou fome. Então a gente vai comer. Tem frutas aqui? Tem. Eu gosto de frutas. Deve ter, se não tiver, a gente fala com ela. O banco pra ela deve ser um tal de e... melancia. É, uma melancia. Ela deve comer, tipo, uma por almoço. Ela deve comer uma por semana, né? Tipo, como a Nick é desse tamanho, assim, ó. Ela é menor que uma Barbie. Já se lembra do Fall? Ela é do tamanho de um... Você viu já? Um Sepp. Ah, essa fadinha é daquele tamanho. Ela é do tamanho do Max Steel. Ela tem 15 centímetros. Ela tá tipo o Max Steel. Ela tem de 15 a 30 centímetros. 15 a 30. A minha tem 15. Isso aqui é 15. A Nick é pequenininha. O caso só tem 15. Não, isso aqui dá uns 20. A Nick tem uns 20 centímetros. É do tamanho de um Max Steel. O tamanho de um hominho. O tamanho de um hominho. A Fiction Figure é o caralho. É o hominho. É grande, ó. Uma uva é grande. Uma uva é grande, isso aí. Assim, durante o tempo que você passa lá fora à noite, você vê que a cidade ela não para o tempo todo. É tipo aquele tempo todo tem movimento na cidade. A cidade que nunca dorme. A cidade que nunca dorme. E você nota movimento principalmente vindo da região sul da cidade. Tá? Muito longe de onde vocês estão ali. Do outro lado da cidade. Tá? Do outro lado da cidade você vê muitas colunas de fumaça subindo aos céus e muitas luzes. Ao passo que nas outras partes da cidade, na parte onde você está, você vê que essa quantidade de luzes diminui. Conforme vai avançando as suas noites ali. Na Baixa Vila de Lena. Achei que era na favela. Não, na favela não tem luz. Bali só nem gato, sei lá. Não, é os homens subindo. Na favela só tem gato. Se ele. Eu preparo minhas magias. Certo. Depois eu vou gastar alguns minutos. Vou concentrar no meu ponto de natureza. Tem alguns minutos. Pra o quê? Ponto de natureza tem esse minuto. Certo. De um, só. Vou comer primeiro. Não tô ouvindo, fala mais alto, por favor. Depois eu vou comer primeiro. Ocupado, vou tomar um banho. Ok, tá, tudo ocupado. Já tem dois na fila do banheiro. Exato, eu vou comer primeiro então, porque o gordo come primeiro. Vou certo. Deixar minha sandalinha ali na fila do banheiro. Marco, faz o seu teste então, ver a conexão com a natureza. É baiano. Você é de baiano, então de baiano? Só o chinelinho na fila, você viu, Jeff? Sentado. Fila de baiano, os caras deixam o chinelinho na fila e ficam sentado. Boa. Se tiver chinelo igual, eu. Vai pela numeração. Como assim? Assim não é. Vê se você entende a última parte que tá em aspas. Amor, eu não jogo nada. Vai fazer o quê? Fazer um negócio aqui. Transferência, tipo brincando. De pegar de um lado e colocar pro outro. Tentando manipular, entendeu? Basicamente é a telecinese. Ah, a telecinese. Basicamente, só que com um quilo. Ok, entendi. Já vou tentar usar o trem aí pra começar já. Próximo poder? O Death Watch. Ah, sim. Usar ele pra usar o Death Watch. Ok, legal. Tira essa música besta. Não tem música nenhuma. Né? O Brad é o pessoal lá fora esperando eu tomar banho. Escuta. É. Agora não é mais. Agora vocês estão trabalhando na mina. Voltamos pra. Então, pra ver que a. O que foi? O pirata lá. O que você tá usando? Que eu não lembro. Deu uma remodelada aí. Tinha esquecido de pôr a restauração maior. Aí eu tenho. Mas pode pôr também. Ah, tá, ok. Eu tirei a hora sagrada que era do oitavo livro. Tá, se. Não consegue saber também os tipos de animais, certo? Não, só nos não. Outros poderes, tá? Eu quero ver primeiro se tem a natureza, quanto tem eu sinto. Pouca, a natureza é bem escassa. A hora, sagrada, perto de onde você está. Tá, cidade grande, tá? Você consegue sentir alguns focos, alguns nichos onde você sente o poder da natureza mais forte, tá? Mas eles são escassos também. Tá? E aparentemente há uma tranquilidade nas criaturas da natureza. Animais, plantas, tudo parece estar em paz, tudo tranquilo. Tá todo mundo com frio. Eu saio do banheiro. Certo. Demorei demais esse banheiro, tá, né? E sai quem tá no banheiro de cima lá? É o Grial. É o Grial. Eu saio do banho, eu visto minha armadura e vou atrás da Kaira. Você toma um banho demorado ou um banho normal? Demorado. Demorado? Tá, depois de uma hora você sai do banho. Tá, falou. Tá. Peraí. Era muito sangue, tava meio na. Quase uma hora ela demorou tomando banho, tá? Nisso o Theon já tá saindo do quarto também junto com a Kyra, tá? O a Ciri já tá saindo do quarto eu também. Eu vou ficar no lugar estratégico de ouvir nos três banheiros. Primeiro que vagão. Peraí. Não, esse esvazia primeiro. Porque o outro lá de baixo ele abre e fecha. Logo seguido. E a hora que a Kyra saiu. Você toma banho demorado ou rápido? Demorado. Ok. Tá, depois de uma hora também. Abre a porta, Morning. Sai a Toph dentro do banheiro. Sai com a fumacinha. Faz roupinha nova. Vestindo um roupão, tá? E pra ela parece um vestido de noiva. Porque ela é pequenininha, ela veste um roupão de adulto. Tá? E vai arrastando. Assim, no chão, ela vai saindo descalça, dando passinhos curtos. Tá? E indo em direção à cozinha pra se alimentar. Carregando alguma coisa, um pacotinho nas mãos. Cara, imagina essa cena, deve ter ficado muito engraçada. Tem um líder. Tá, eu corri. Você está muito bonito hoje, vamos não, sair para comer. Ok. Certo. Perdeu os poderes, né? Perdeu. Bom, o cara tá dormindo profundamente, sorrisão nos lábios. Extasiada. Ou quase. Está gozada. Você vai acordar ela como? Dá mais uma pra acordar. Caramba! Na bimbada? Dá uma bebida lá na perna da cama. Só um pouco frio assim. Tá na hora de acordar. Nossa! Ela vira assim. Já gozei, pela boa. Ela vira de lado assim. Mais 5 minutos. Te espero pro café da manhã. E fica lá e continua dormindo. Mais um. Vai pra cozinha, ok. Nossa, pra onde? Você faz o quê? Café da manhã, né? Ok, reunião na cozinha. Toph, Celerim, Theon, Ciere e Lisbeth. Não, eu fui atrás da Kyra. Atrás da Kyra? Ok. Ah, vejo. Você vê o Theon saindo. E ela não sai. Ela não sai. Tá, vocês então, 1, 2, 3, 4 se reúnem na. 1, 2, 3, 4. Isso, se reúnem na cozinha. Eu já comer, né? Hã? Eu já comi, né? Você não foi tomar banho? Não, quando na hora que falei que tá ocupado, eu falei que ia comer com a Nick, lembra? Que ela foi até comer uma uva? Ah, certo. Mas dá indigestão comer tomar banho. Não é nada, isso aí é minha coisa de vó. Eu só tomei mangue. Nós estamos no tempo das vozes. Porque eram os antigos que diziam isso, nós estamos na Idade Média, mais antigo que isso. Não, eu pior. Só no tempo das mulheres tinham rabo. Você vai dar problema? Não. Bom. Tá, vocês quatro então, se reúnem na cozinha. Tá. Você vai atrás da Kyra, cara. Aí eu fico meio. Então passa, desce lá pra ir comer. Estranho. O Grial entra no banheiro. E conversa, né? Em voz alta. Comigo mesmo. Você ficou com o meu mar, saladinha. O Theon é diferente mesmo. Você tá tão mudado. Sim, realmente. Você nota que ele tá bem diferente. Ele sai do quarto. Você nem cumprimenta ela. Eu cumprimento. Era a única da vida dele, agora que vai. Cumprimento simples. Opa! Como é que é a sua percepção passiva? Dia! Minha percepção a passiva. É pouquinho. Ela é 13. 13, ok. Você nota que o Theon tá estranho, tem alguma coisa diferente nele. Além do comportamento, mas você não sabe dizer o que. Tá? Apesar disso, ele tá bem arrumado, bem vestido, cabelinho alinhado, penteado. Tá? Bem cuidado ele tá. Abra a outra salinha. Ele desce pra comer. Só fecha a porta do quarto, mas você nota que ele não tranca o quarto da Kyra. Olha, eu estou coletivo aí. Kyra. Mais 5 minutos. Empurra a porta assim de leve. Você empurra a porta, ela tá se virando na cama assim. Ah, põe essa luz. E deita assim. Foi lá só pra ver o escuro, né? Quê? Foi lá só pra ver o escuro. Coitado, deve estar cansado mesmo. Acho que a gente só tem cabo pra ela, mas. Mas trabalha ainda. Ela é estrofe, faz tudo. Ela tá indo atrás de comida, dos negócios, tudo. Mas porra, velho. Não liga pra Toca, a Toca não gosta da cara, é implicante. Eu encosto a porta e saio. Pego uma fruta em cima da mesa e saio. Ok, sai, sai da casa. Ela não. Em cima da mesa da onde? Lá da cozinha. Mas eu digo, você sai da casa, você vai lá pra fora ou não? Lá pra fora. Mano, se aqui. Tem uma fruta no quarto, você é sexo? Não come. Deve ter passado. Principalmente se a fruta for uma banana. E se tiver sem casca. Tiver meio... bom, na cozinha, o que acontece na cozinha? Vocês estão lá reunidos? Alguma coisa na cozinha? Que eles chegam, eu já saí, porque eles demoraram uma hora pra vir. É. Tá, se encontram então o Toff, o Theon e a Ciri. Serenho, você fica na casa, sai. Grel, você fica na casa, sai. Não, você não foi tomar banho. Vou dar uma volta, então, dar uma volta. Vou voar um pouquinho pela cidade. É, faz tempo. Você não voa com um clima agradável, de preferência. É. Certo? Assim, tá um dia frio na cidade de Valcária, tá? Tipo esses dias. O dia anterior. É, tipo esses dias. 20 nossos, graus. Assim. O dia anterior tava mais frio. Não, mais frio até. Uns 15 graus. Uns 15 graus. Tá? Mas é essa temperatura porque vocês já estão no final do inverno. Mas é tipo, temperatura amena. Amena. É, pra eles é amena. Amena. É um dia mais frio do que o anterior, mas ainda assim, pros padrões deles é um dia ameno até. 15 graus tá boa, no meio do inverno tá bom. Tá? E aí quando vocês dois saem pras ruas, vocês sentem o ar fresco batendo nos rostos de vocês. Tá? Aquela confusão de cheiros invade na arena de vocês, de cheiros de perfume, cheiros da rua, de pessoas passando, raças diversas, animais diversos. Cheiro de pipoca. Cheiro de pipoca. Cheiro de pipoca. E cheiro de estrume misturado também, cheiro de diversas comidas sendo preparadas, perfumes em todos os lugares, tá? E você já vê uma grande agitação na cidade. Muitas pessoas indo e vindo para todos os lados, tá? Pessoas passando a pé, pessoas passando a cavalo, em carruagens de diversos tipos, tá? Pessoas carregando carriolas com mantimentos, com víveres, com bens para serem vendidos, trocados, tá? Em todos os cantos isso, tá? Nesse bairro onde vocês estão, vocês notam que o trânsito ele é extremamente bem organizado, tá? As ruas são largas, então não fica aquela aglomeração de pessoas tombando, não. As pessoas têm espaço para transitar, elas transitam ali de forma até um tanto quanto organizada, as carroças no meio da rua com duas faixas, os pedestres eles ficam à direita, margeando as casas, tá? E vocês veem um fluxo muito grande de pessoas. Tá? Na cozinha vocês comem, vocês se alimentam, vocês fazem mais alguma coisa diferente além disso? Não? E aí, gente, como é que foi a noite? Não, faz tempo que eu dormi numa cama boa assim. É, vocês não? Essa cama foi gostosa, né? Não se acostumei, a gente tem coisa. Sim, pausa, detalhe, vocês tinham pontos de vida pra recuperar ainda? Eu tinha um pouquinho, eu tinha um pouquinho. Ok, quem desfrutou da casa, do conforto da casa da Kyra? Pode curar o dobro do que curaria normalmente nessas condições. Nossa, preciso realmente ficar mal ter uma casa dessa. Não cabe na sua bolsa? Se a Lud fizer, cabe. Você não tá com ela, Grel? Na verdade, não precisa. Grel, você toma um banho rápido ou longo? Tem um negócio que chama... Rápido, ou rápido também. Não sei se dá muito. Enquanto vocês estão comendo lá, passa-se uns 15 minutinhos, tá? Desce. Sai o Murin do banheiro de baixo, desce o Grel do banheiro de cima. Já vem totalmente equipado. Certo, totalmente equipado. Murin. Como você precisa aprender essa magia, Toff? Certo. Já preparado também pra partida. Também de combate. Ok. Vocês todos se reúnem na cozinha. Estrão, você limpa aquele banheiro. Olha, Luz! Tá cheio de pelo. Tá. Da onde ele saiu? Que cuzão! Ah, tô precisando de uma afiada no meu machado. Quer servir de amolador? Quando você faz assim com o machado, algo bate no seu machado, tá? Ele dá uma girada assim. E aí, de repente, vocês veem a porta do banheiro abrindo e depois fechando. Ele enfiou seu machado no caminho. E aí vocês escutam passos na escada, tá? Passos lentos, vagarosos, extremamente preguiçosos. Também, e também passos você macios. Vocês veem a Kyra descendo. Você não vê nada? Eu falei, já. Vocês veem a Kyra descendo as escadas, tá? Indo em direção à cozinha. Tá? Ela se espreguiçando ainda, tá? Vestindo uma espécie de um roupão semi-transparente, uma camisolona, tá? Aquele chinelinho pantufadinho, tá? Bem confortávelzinho, de coelhinho, né? E ela vai até a cozinha, né? Se espreguiçando, coçando o cabelo, assim, ajeitando o cabelo, olha pra vocês. Bom dia a todos! Olha pro Theo, bom dia, querido. Vai dar um beijo assim, ó, de lado no Theo. Dá uma piscadinha. Praticamente prontos. Só falta você. Nossa, eu ainda nem comi, você já comeu? Aí ele já, o suficiente. Eita, cuzão! Se você quiser, a gente pode ir sozinho pro encontrar o El. Você pode ficar aqui, você parece cansado. Não, um pouquinho só, mas tudo bem. Eu faço questão de vir com vocês. Afinal, eu gosto demais de vocês. Principalmente de você. E... é, eu devo a vocês, né? De qualquer forma. Vocês salvaram meu grimório. A gente não mencionou pra ela uma noite maravilhosa, então ela deve a vocês. E a gente não tá quase pronto porque eu não tomei banho ainda. Então vai logo. Tá tudo ocupado. Não, já fiquei preocupado. Ah, não, não. Os banheiros estão desocupados. Lá em cima tá? Sim, sim. Ah, é, que bom. O de baixo está fechado. Ali não sei quem está lá. Mas se você quiser, pode usar o banheiro do meu quarto. Ah, obrigado. Ah. Você não repara na sujeira que eu deixei lá em cima da pia. Tudo vomitado, né? Nossa. Que é eu? Pelo de chão. É pra manter o corpinho. O corpo tá quase. Tá gostando da camisinha furada e rodou. Não use a banheira. Não use o quarto, pega umas roupas bonitas e vou lá tomar um banho rapidinho. Roupas bonitas? Que roupas bonitas? É, dela, não, guarda a roupa. Alguma que não seja. E aí ele viu. Eu pensei que ela fosse falar alguma coisa algum interessante, mas não. Você tem alguma que não seja? Eu vou pegar do guarda-roupa lá. Tem. Ah. Elas duas têm roupas maravilhosas. É. A minha também é. A gente tem? Vocês compraram, né? Ah, é verdade, vou catar uma dessas minhas mesmas. São outras roupas que eu tô falando. Vocês não lembraram. A gente tem. Não sei, eu nunca vi nenhuma. Ah, é a Lisbeth. Ok, você tem roupa de anão? A gente tem que catular da Alex. Você tem roupa de anão? Eu tô mostrando roupa de gordinho, roupa de anão. Tá pra mim sozinho, Alex. Da Alex. É a cara que fez pro Theo, só é. Só se colocar as roupas do gordinho, vai parecer duas piriguetes, né? Shortinho micro. Piriguete não sei de quê. Exato. Nossa, tem roupas maravilhosas. É, vestido, tem algumas. Só vestido. Azul celeste. É, isso mesmo. Que é, só que deixa todos os homens duros, viu? Dá uma cuidado. Quê? Deixa os homens duros. Yeah, que celeste. É da Alexia? Tu não entendeu? Azul, do é de pedra. Alexia. Ah, tá. Azul. Ok. O azul não tem nada. O fogo era azul. Ah. Era azul. É. Então manda um vestido azul celeste. De pele de um animal muito bonito. É de pele de um animal. Ah, eu sou ecológico. Agora é o ferro. Agora é. É ecológico, você matou a mentira, eu vou usar pra você. Já usaram, velho? Fica tranquilo que a pele é orgânica. É orgânica. Não vai fazer casaco de pele. Ok, então você está validando Josef Mengele. Josef? Que isso? Nossa. Eu também não sei. É o cara que disse... Josef Mengele foi um dos cientistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Fizeram experiências com seres humanos vivos. Tá? Josef Mengele, ele tinha mania de separar gêmeos siameses e tentar uni-los de novo. Por quê? Por que não? Por que não, né? E aí, uns tempos atrás, houve uma polêmica na comunidade científica que alguns pesquisadores queriam utilizar esses dados levantados por esses cientistas alemães, né, para estudar isso, ver quais foram os resultados que eles conseguiram. E teve um resultado, uma polêmica gigantesca em torno disso. Porque a partir do momento que você usa esses dados que eles geraram, você está validando todas as crueldades que eles fizeram, né? Então você está validando. Tá bom, eu não vou usar o que é de animal. Caralho. Não pode fazer. O bicho já morreu, e aí? É, né? Usa o que é de pele de árvore. Só pode usar roupa de couro. Só. Você não pode nem usar perfume amadeirado. Né? Perfume? É cheiro, aí, matura. Que isso? É verdade, é bom. Tem que usar folhinhas. É folha. Tem que usar folhinhas. Porque... Não pode usar perfume. Você acha que vem da onde o cheiro? É a essência. Você acha que vem da onde a essência? Do cu do Anu? Você sabe da onde, você sabe na onde que vem o Almíscar? Não. Do cu do viado. Tá vendo? Então, pode ver essa porra aí? É sério, é sério. No cu do alce tem uma glândula e eles tiram o perfume de Almíscar dali. É, tá vendo? É o Mister, você não tá cheirando o cu de viado hoje. Tá cheirando o cu de alce hoje, hein, velho? Que cuzão, hein? Tá com um cheiro de viado. Eu que não sabia que balneário era uma flor. Você não sabia? Agora vocês querem ouvir um dado mais terrível? Mais do que um. É, tem um perfume que é feito de uma secreção whatever de ursos panda. E eles são mantidos em cativeiros em condições de extrema crueldade pra extrair esse perfume também. E tem o foie gras, né, o foie gras, aquele patê ridículo que é feito do fígado inflamado do ganso, né? É. Isso aí você já conhece. E o que, que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Parabéns, humanidade. Vocês quem tem cara, né? Bom, ok. Toma seu banho. Bem bonito, pega a roupa banho. Bonita. Toma banho lento ou longo? Não, rapidinho. Ah, ok. Lembra das opções que eu dei. Leito ou longo, qual você quer? Toma um banho rápido só, tá? Tá. Kyra, ela vai e começa a comer frutas ali, tá? Vocês notam o seguinte na Kyra. Ela tá com uma roupa extremamente transparente. A serinha cantando no banho. É. A Kyra, ela tá com uma roupa extremamente transparente. Em nenhum momento ela se incomoda com a presença de vocês. Descarte, né? Presença do, por exemplo, do Murin, que. Chega lá, o moço, tá parecendo. É um bárbaro. Literalmente. E... Ai, que bárbaro. E poderia. Poderia interpretar isso de qualquer forma. E meio orc, existe preconceito e tudo. E meio orc poderia até violentá-la, coisas do gênero. O nosso foi educado. Nosso meio do certo. Mas vocês notam na cara isso. Ela não vê problema nisso, ela tá tranquila, tá segura, tá confortável nessa situação. O planeta dela é assim. Tá? Vamos lá, então. Ela come, ela come uma fruta. Ela come um pêssego. Um pêssego enorme, assim, extremamente maduro. Conforme ela vai mordendo, ela vai se lambuzando com o pêssego. Ela pega uma banana. Tá. Ela termina de se lambuzar com o pêssego. Ela vai. Ela é sexy pro ser, velho. Tá? Parece uma criancinha comendo. Diferente da cara que vocês conheceram lá em Gorendil. Tá. Do jeito muito medrosa. Educadinha, fresquinha, mimadinha. Tá diferente. Ali ela tá dentro da casa dela, tá tranquilo. E vocês veem ela comendo ali, se lambuzando, lambendo os dedos. Aí ela termina lá. Desculpem, esqueci os modos, né? Pega um guardanapo, limpa a boca, limpa as mãos com o guardanapo. Ainda tá. Bem que não era tão verdade. E ela faz isso com uma naturalidade até infantil, dá pra dizer. Tá? Nas ruas, vocês dois fazem o quê? Só dão uma voltinha. Eu pego, tô com a minha maçã. O cara tá vindo no ambulante. Ah, oh, coisa aqui. Entrou na hora exata que eu falei, nas ruas. Ó, o Cláudio Calacho. Foi o Stronzo que fez isso. Cláudio Calacho. Vou andar com as ruas e chega até um vendedor na barraca e pergunto pra ele onde eu poderia. Não, eu queria polir a minha madeira. Ah, seria um ferreiro, teoricamente, tá? É que ferreiro, a gente tem uma noção um pouco equivocada de ferreiro, que é o cara que coloca a ferradura no cavalo, tá? De fato, o ferreiro é o cara que coloca a ferradura no cavalo. Mas era muito comum o cara que colocava a ferradura, que já mexia com metal, com forja, com... Você tem que aquecer a ferradura pra... você modelar ela no tamanho do cavalo. Então era muito comum o cara que fazia a ferradura e colocava a ferradura, ele também já fazia armas e armaduras, tá? Existem os especialistas, os armeiros, os armadureiros, que esses são específicos, eles têm um conhecimento específico para forjar armas, forjar armaduras, tá? Mas existe um termo genérico que é o ferreiro, que faz tudo. Pega um molequinho, dá uma moeda de ouro, põe no barril junto com a areia e manda ele ficar virando. E ele... Esse cara, ele tem uma barraquinha de frutas, um pouco afastado, umas 3 quadras da casa da Caia ali, onde tem um pequeno comércio ambulante, tá? Você vê só umas 4 ou 5 barraquinhas ali. Aí você chega pra esse vendedor de verduras, pergunta pra ele onde conseguir polir sua armadura, tá? E ele fala pra você: olha, senhorita, aqui no Refúgio da Felicidade é um pouco difícil, aqui não é uma zona comercial, tá? Aqui é mais uma zona residencial. Mas no mercado, com certeza, a senhora encontrará diversos ferreiros, diversos armadureiros que poderão fazer um bom trabalho pra senhorita nisso. É muito longe daqui? Perto da estátua. Obrigada. A senhora tem que seguir na direção sudoeste, logo depois da estátua, a senhorita já vai encontrar no mercado. Obrigada. Não tem como errar, é um lugar muito amplo, muito aberto, ruas largas e muitas, muitas barracas. Então, está dando para falar. Eu vou e busco o Golimar. Ok. Eu cuspo o Golimar. Celerinho? Eu vou sentar em pé de uma casa bem alta. Uhum. E começar a ver se eu consigo sentir alguma coisa pela janela. Tá sentindo o Sauron te chamando. Você vai tentar se comunicar telepaticamente? Não, só ver se sente presença só. Certo. Tá. Vou jogar aqui. Vocês estão bem longe. Será? Bem longe. Então. De dois eu sei, sim. De três, sim. É, o outro terceiro eu nem sei onde se fica. Ninguém sabe. Exatamente, ninguém sabe. Não, três você está bem longe. Os outros. O outro um. O outro um. Né? É que são elas. Nossa, esse povo, seu nada, Celerinho. Nada. Nada. É nada. Protesto. Você sente ligeiro ardor no anel. Muito sutil, muito sutil. Uma variação muito. Uma variação muito sutil de temperatura nele. Nossa. Mas muito, muito, muito sutil mesmo. Ai, que susto. Tá. Vou só esperar o pessoal. Vou ficar de olho na casa da caia. Ok. Esperar o pessoal chegar. Ok, está certo. Ficar sentado lá. E aqueles galinhos que faz o... Exatamente. Os cataventos. Bom, Lisbeth volta para pegar o Golimar. E você atravessa a cozinha. Nos fundos você sai num jardim. Ah, depois da cozinha tem um jardim. Na caia. Tem um jardim muito... Bem grande até. Tá? Esse jardim ele deve ter um... 15 metros de largo, um jardim quadrado, tá? Muitas plantas, muitas flores, tá? Umas 3 árvores frutíferas, e você nota, todas as plantas que estão ali são exóticas, tá? Nenhuma das plantas que tem ali, frutas, flores, são plantas que você conhece, que você tenha visto na sua vida, na sua infância, nas andanças que vocês fizeram pelo reinado, tá? Muito diferente. É todo gramado, tá? Tem um pequeno laguinho, tá? E nesse lago você nota peixes grandes e muito coloridos, tá? Nadando tranquilamente, tá? Peixes enormes. O Golimar tá tomando água ali nesse laguinho, tá? O Pasta de Amendoim tá comendo a grama, tá? E o Kurama tá ali junto com eles também. Tá. Então ele fica observando os dois, ele fica vendo o Golimar ali no lago, ele olha pro lago com os peixes. E aí ele vê, nota a sua presença. Quando ele nota a sua presença, nota você entrando ali dentro, né? Aí ele se estica todo ali. Tá de mal. É. Não, de mal não. Mais como se tivesse querendo chamar a atenção. É, como eu sou poderoso, como eu sou lindo, maravilhoso. Olha. É. Tipo cachorro num concurso de beleza, né? Fica retinho lá. Toda esticação, esticadão, a postura dele toda ereta, certinha, tá? O Gulimar tá tomando água tranquilamente. Cavalo do Hércules. Tá? Quando você entra e dá os primeiros passos, né? O passo de amendoim vira a cabeça assim na sua direção, chacoalhando o rabo assim um pouco, volta, continua comendo capim. O Gulimar levanta a cabecinha do laguinho, olha pra você. Gulimar. E vai trotando lentamente até sua. Até próximo de você. Hoje você vai sair um pouco. Olemar. Fome. Mas você não comer grama, não? Com tanta grama, será que essa grama pode fazer mal ao meu cavalo? Olemar. Será que é venenoso? Olemar. Acho que não. Posso dar veneno? Por que você não comeu a grama? Olemar. Frio. Golemar, zero semelhança. A grama tá feita de novo, esquenta a grama. Bom, vamos sair um pouquinho, que qualquer coisa eu acho alguma coisa pra você no caminho. Golemar. Ele vai. Saindo, vocês vão atravessando ali a piscina de novo. A Kaera lá, ela sentada, meio com cara de sono, olha pra ele passando. Dá um sorrisinho. Né? Olha pro Theon, dá outro sorrisinho. A mesa do quê? Hã? A mesa é do quê? A mesa dela é madeira. Ah, tá. A mesa não é madeira. Se você pega, você ia zoar, né? Yeah. Madeira. A mesa da Kaira é interessante. Ela foi feita de uma tora de árvore. Tá? Vocês já viram, existe isso no nosso mundo também. Falar no nosso mundo é meio engraçado. Existe isso no nosso mundo também. Quando você pega uma fatia de uma árvore. Tá, geralmente próximo da casca, tá? O lado inferior ele é meio abaulado ainda, porque é parte da casca da árvore, tá? E o lado de cima fica plano e tem todas as irregularidades assim, tipo, do corte que foi feito. É. Exato, e ela é irregular assim nesse sentido também. É uma mesona dessa, foi pego um naco de uma árvore, tá? Colocado pés nele. E ele foi trabalhado pra ficar plano em cima, envernizado, tirado em rebarbas. Você começou nessa assim. Árvore morta. Sua, né? Sua, blasfêmia. Sério, semelhança. Ah, esses seus vizinhos conversam pra caramba, hein? Caiga. É, essa coisa aqui sempre é bem agitada. Nossa, meu Deus do céu, onde que eu não passava você e o Theon brincando antes? Suas plantas são comestíveis? Não, por que? Começou o jardim. As frutas, sim. Ai, não comi seu sangue. Não, as flores não, por quê? Conversou o jardim inteiro. O Gulimar reclama de fome. Ah, não, os cavalos podem comer. Não são comestíveis para a gente, não. É tudo tão diferente aqui. Achei que você plantava para você mesmo poder comer. Ah, sim. É, são plantas de outro mundo. E os peixes também? De outro mundo? Não, os peixes são tamuranianos. Sim, de outro mundo. Eu as comprei em Victoria. Assim. Eu falei pra vocês, eu não sou desse planeta. Não sou desse plano. E essas flores, essas árvores, elas me trazem uma sensação de nostalgia. Me fazem lembrar do mundo de onde que eu vim. Que mundo você vê? Sei bem ao certo, querida. Eu próprio não me lembro bem, porque eu vim pra cá muito pequeno. Eu não sei como que eu vim parar aqui. Tudo que eu sei é que eu sou órfão, fui criado num orfanato. Certo? E. O quê? Tem uma mudinha? Ah, acho que a gente consegue recolher uma mudinha. Todas elas são lima delas falas. Não, só tem uma ceguinha. Ah, se eu gastar magia, elas falam. Bom, mas eu fui criado num orfanato depois de adulta já. Eu fui estudar magia. Você estudei durante um tempo. Que é de orfanato, é. Sim, exato. Mas aí depois de um tempo eu fui estudar na Academia Arcana, aprendi magia, e aí eu consegui construir minha lojinha e prosperar. Né? Eu tenho lembranças assim vagas do meu mundo. Algumas coisas muito confusas, assim. Muito estranhas. Às vezes eu me lembro, assim, às vezes vem à minha mente, assim, geralmente em sonhos, quando eu estou dormindo. Imagens de cavalos gigantescos, mas não são com os cavalos daqui, não como seu cavalinho bonitinho, Eles são mais... Eles são mais grotescos. Eles têm a pele áspera, alguns espinhos até. E também... Como se fosse tipo os dragões? Semelhante a... É, um pouco parecido com dragões. Eu também me lembro, vem na minha mente rostos assim, mas... estranhos, diferentes, porque não são pessoas como eu, né? São rostos assim, pessoas, mas são diferentes, são... Eles têm a pele assim meio rocheada, olhos grandes, né? Essas imagens, vez ou outra, vem à minha cabeça, assim, eu não consigo me lembrar muito bem do meu mundo e tal. Espero que seja um mundo bom. Acho que é estranho, é. Bom, eu vou dar uma saída. De qualquer forma, isso é passado. Agora eu sou de arte. Eu gosto daqui, esse é um mundo bom. Só vou dar uma saída. Se precisar de alguma coisa, você pode me procurar. Está bem. Oi, doutor. Vai chegar. Então, a gente vai com os elfos tentar ver o negócio tão ruim. Mas eu achei que vocês iriam mais tarde. É meio longe, não é? Buscar a gente. Se vocês quiserem, o que eu posso propor a vocês é o seguinte: a gente vai agora bem cedinho, assim que a Raven aparecer. E aí vocês escutam uma voz: eu já estou aqui, sou estúpida. É, eu que sou a cega, eu vi ela entrando. Não, não viu. Não, acho que eu não vi mesmo. Não, não viu. Não viu, ponto. Toff não viu. É louco, eu tô presente. Eu falei, né? Depois eu que sou assim. É. Você fala, você até fala isso, eu já estou aqui estúpida. Mano, que voz de caminhoneira, cara. A propósito, bom dia a todos. Bom dia. A Kyra olha assim: Raven, querida, que bom que você já chegou. Ela veio a pé ou ela veio magicamente? Ela apareceu aí. Ela me chamou a noite toda, né? Ela apareceu aí. Não, então, falará o nome de Satanás em vão. Então, nós vamos até. Nós vamos com a Raven, minha querida amiga, até a Vila Élfica, como ela disse. Resolvemos o problema do seu amigo e depois ficamos com a tarde inteira livre para nós passearmos pela cidade. O que acha? Exato. Boa. Posso levá-los para fazer compras. Conheço ótimos lugares. Não, é que eu conheço docerias maravilhosas aqui. Docerias. Preciso comprar uma ressurreição. Não, goraderias. Comprar uma o quê? Goraderias. Preciso comprar uma ressurreição. Eu consigo aqui. Ah, uma ressurreição. Esse doce é bom? Eu acho que não é doce. Não, ela tá falando de doce. Não é assim que se fala, queridinha. É o quê? E eu vou te ensinar. Eu levo vocês até a Rua dos Templos também. Uma das ruas dos templos também. Isso é bom. Você pode ir até um templo de Tiates. Tem um fast travel pra Gorinju? Fast travel pra Gorinju? Quando a Kyra fala templo de Tiates, a Raven Blackmoon, ela... Tiates. Esses clérigos que acham que sabem das coisas. É, não é um problema. E compras, Kyra, faça-me um favor. Você realmente é muito fútil. Ah, Raven, para de implicar. Até o que enfim alguém que me entende. Eu não tava falando namorado. É, a satânica te entende. Depois o pessoal testa que tava certo. São os empolados, os desnobres, que acham que sabem do futuro, acham que sabem das coisas. Eles esquecem que somente o Deus deles é da profecia. Eles não passam de pessoas, como todos aqui. Você não? Como todos aqui. Eu falei que era comilona. Bem específico. Como todos aqui. Uma pergunta. Ela tem coração? Claro que tem coração. Sim, tem. Não sei se ela é uma humana. Não sei se ela é um bicho, o que cor que ela é. Então, tá embaixo de bastante silicone. Tem três corações. A Raven Blackmoon, ela é uma humana de feições muito esguias, muito belas. Só que você não vê nada disso. É, pra todos os efeitos, a cara tá meio morrendo. Ela tá te olhando tudo. Assim, você não consegue notar a diferença entre um humano e um elfo. Mas nem se difícil notar. Não mesmo, não vejo. Difícil notar. Pra vocês, pra vocês, a Kyra, ela é... Ela parece ser meio elfo, tá? Só que uma meio elfo, mais chata. Mais alta. Mais alta, tá? Mas ela é mais alta do que um meio elfo normalmente seria, tá? Porque os elfos, apesar de ter muito jogador que faz elfo de 2,50m de altura, os elfos eles são menores que os humanos. Caraca, que jogador é mano? Os Carlinhos da vida. Quanto? Porra, velho. Os Carlinhos da vida. É que eles é um que cresce demais e é zoado pela aldeia. Mas eu tinha que ser um retardado. É um elfo mongol gigante, né? Então... os elfos eles são menores do que os humanos. São menores, mais esguios, mais leves, né? A Kyra, ela tem o aspecto de ser meio elfa, tá? Só que ela é altona, tá? A Kyra ela tem porte de modelo, de top model, realmente, tá? E tem as orelhas pontudinhas, tá? Que é característica de elfos e meio elfos. Tá? Os olhos dela, como vocês viram na imagem, os olhos dela são de um azul assim. Bem claro, tá? Até meio brilhante. Cabelo bem branco. E a pele dela é bem, bem pálida também. Tá mais clara que o normal. A cara seria. Teria cor tipo de um nórdico que. Não toma sol mesmo. Tá no frio ainda, tá? É meio alfabino. Não chega a ser albino, mas quase. Tá? Já a Raven, ela é tão alta quanto a Kyra, tá? Ela também é um mulherão, tá? O corpo dela é escultural, vocês viram na imagem aí, tá? Tudo em cima. E cabelo preto enorme, esvoaçante, tá? E ela tá novamente um manto, dessa vez um manto negro aveludado, tá? Joias por todo o corpo e mais nada, tá? Praticamente nua. E ela tem o rosto dela, aparência humana, tá? Só que o rosto dela é bem esguio também. Bem puxado pro rosto da Kyra. Aqui também é bem esguio por causa das feições meio élficas. Élficas. Não meio élficas. Mas assim, não dá pra você saber se ela é elfo, humano. Não tem como você distinguir isso por batimento cardíaco. Não dá pra saber. Não, nem eu tô dizendo isso. Ah, tá. tô dando informação de graça pra vocês. Se vocês não quiserem, eu paro. Ok. Voltando então. A Raven Blackmoor, ela desdenha dos clérigos de Teatis. Dos clérigos, não do Deus. Desdenha da Kyra. Tá? E quando ela desdenha da cara, ela tá sentada assim. Que seria uma pia da Kyra, tá? Ela salta assim, pousa suavemente no chão, né? Ela vira pra vocês e fala: bom, vocês estão prontos pra partir? Uhum. Só preciso só achar onde tá minhas roupas, porque eu não sei. Eu peguei um lençol ali e achando que era roupa, eu peguei errado. Boa. Vamos que eu ajudo você. Na última vez que você me vestiu, o Serginho falou que eu tava parecendo aqueles aquela magia de multicolorida. Eu te vesti de azul. Não, você vestiu uma par de cor. Não, eu te vesti de azul. Baby, você acha que eu demorei com a armadura? Você vestiu uma multicolorida nas ruivantes, na Fortuna. Não, Fortuna. Eu vesti ela de azul, porque ela queria. O que ela queria? Não, é Fortuna. Você comprou roupa multicolorida. Quando nós estamos indo? Na sorte não tá cumprindo ela na sorte, não. Com certeza. Você é como um jogo. Vista sua armadura. Sua melhor armadura e leve suas melhores armas. Você acha que a gente vai acreditar alguma coisa? É possível encontrar encrenca lá. Opa, vamos! Afinal é a vela dos elfos, não? Epa! Não, o nosso é comportadinho. Não se ofenda. Mais ou menos. O que tu pode dizer aqui? Mas eu entendo, eles sofreram bastante. Eles devem estar se adaptando aqui. Não deve ser fácil. Eles já se adaptaram aqui. Vocês viram. Isso que é perigoso. De qualquer forma, o governador representa que eu sou um clérigo. Ninguém vai fazer uma loja. Existem diversas formas de se fazer mal a alguém. E a inocência que eu vejo em seu rosto prova que você poderia sofrer grandes males lá. Fica aqui. Aí ela vira a hora pra cair assim. se é que já não sofreu aqui. Eu aguardo vocês lá fora. E dá um tapa assim na bunda da Kyra. Ah, seu. Dá uma tapa na bunda da Kyra assim. É parça dela. Vista algo desse. É, é. Chama já cara, já de já cara adolescente. Eu abro pra ela. Já catou, já catou. Vou tapar assim, ó. Já deu uma coladinha de feroca. Eu preciso de água. Já deu uma coladinha de feroca. Vocês podem abordá-la. Saber mais sobre esse assunto. Então, quem quer comer? Tem uma historinha por trás. Quem tem quer pedir um casamento aí? Eu tenho que saiba das obscuridades. É, ele pediu a cara. Não, cara. Muito obrigado. Mas mesmo assim, as duas estão em casa ali. Olha, Rafa, as duas pelo preço de uma. Aí, Rafa, uma cabelinho branco e outra cabelinho negro. Luz ou outras trevas? Perfeito. Olha só aqui, ó, de bagadeira. Uma na frente e outra atrás. É, uma na luz ou outra no buraco negro. Então o Gilberto não sabia que é porra, cara. Vamos então, a gente vai de carruagem, vai de cavalinho. Eu vou te cavalo. Não é uma boa ideia, né? Por quê? Ela falou que a gente tem encrenca, eu não vou deixar o Kurama aqui. Não. Você vai levar a encrenca de casa aí? Não, já que é pra ter encrenca, eu vou levar a encrenca. Encrenca em dobro. Encrenca em dobro. Miau, é isso aí. Eu vou então de pedra, então. Será que você arruma encrenca? A gente vai lá, põe roupinha, põe armadura. Ok. A cara levanta, vai, se veste também. Põe uma roupa mais decente. Tá? Quando ela desce do quarto, ela desce com uma roupa extremamente luxuosa, cheia de joias, tudo, né? Da mesma forma que vocês encontraram ela a primeira vez em Gorendil. Tá? A imagem que vocês têm é da mesma cara daquela época. Vou lá pegar o Kurama. Você vai lá pegar o Kurama. O Kurama, ele tá lá olhando o pasta, comendo capimzinho, né? E aí ele vê você chegando ali. Oh, até que enfim você veio. Ah, tava comendo. Você já comeu? É. Você tá olhando. Você tá achando que eu sou o quê? Um hamster pra comer esse mato? Não, mas cavalos comem esse mato. E de carne. Carne? Sim, fresquinha. Eu não sei se ela tem carne. Não, nada de coisa sangrando. Agora tá mudando. É só carne de soja. Um povo soja. Deveria comer grama. Pasta adora. Não é, pode ser pelo menos uma alfacinha, não? Pode, eu acho que você é vegetariano agora. Tá, está melhor. Aqui é transformar o cavalo em vegano. Embaixo, né? Já. Eu quero. O cara tá lá dentro, você tá lá fora. Exato, eu fui lá dentro. O cara, tem algum alface, cenouras, um pouquinho de carne, alguma coisa assim? Claro, querida, se você voltar ali na dispensa. É, obrigado. Estrôncio, ajude. Tá bom. Ah, ai, não é tipo um hamster. Cavalo, é um dinossauro. Não dá ideia, filha da puta. Não dá ideia. Não dá ideia. Oh, meu Deus! Não dá ideia. Tem planos de mandá-los pra Gaurásia. É, que calma, a gente não tem Gaurásia. Vai que essa desgraça resolve adotar o T-Rex Atroz. Aí. Você apareceu uma vaca. Olha aqui o T-Rex Atroz. É? Que tamanho que é o T-Rex Atroz? Tipo, quando eu fui fazer o T-Rex Atroz pra eles, eu subi em cima da mesa e fiz assim. Ai, eu quero. Só que o braço continua o braço do T-Rex, né? É atroz. Então, o braço do T-Rex é atrozfiado. Nossa. É de graça? Ai. Ok, pelas ruins à parte. Você leva, o Kurama ele parece apreciar repolhos. Ele gosta de repolho. Nossa, vai peidar pra caralho. Vai pegar hate. E gosta. Vai peidar pra caralho. É que quando ele peida, lembra do cheiro de enxofre. É. Vou aumentar as chamas dele. É, tá de boa então. Vai dar hate. Ele parece se deliciar com os repolhos. Ele come aquele e fala: Me lembra ser você é melhor do que esse capim. Que bom que gostou. Beleza, tem pele com só carne. Dá pro gasto. Tem pele com sangue pra ele. Bom, a gente já vai sair? Vamos ter encrenca, parece. Gostei disso. Vambora. A gente vai bater no tal do milícia? Não, deixa o milícia pra lá. Droga. O chegou milícia é muito problema. Vamos então. Mas antes de ir embora, a gente vai falar com os milícia. Ótimo. Chamaram o tal de milícia. O tal de milícia. Foi muito boa. Tá, o Kurama sai do jardim com a Siene. Você pega o pasta também? Não? Ele tá pensando. Como que eu a maioria agora? Cavalo. Cavalo, asa. Gente, vai a pé, né? É, vocês vão a pé, teoricamente. Eu vou pomposo. Ah, então. Não cabe todo mundo no cavalo, cara. Não, nos cavalos não. Vocês têm 3 cavalos e o grupo são 9 pessoas. Tem carruagem. E a Raven. 4 cavalos, é. 4 cavalos. Aí cabe 8, aí falta. Vai de carruagem. A gente tá em 11. Não, vocês estão em 9. Vocês 7, 2 NPCs. Tá certo, eu vou pulando. E o. Cadê? Então cabe todo mundo. Kipe? Cadê o Kipe? Hã? Cadê o Kip? Morreu. Onde você deixou o Kip? Acho que ele dormiu comigo lá na cama. Então ele ainda tá lá? Tá lá ainda? É. Vai lá catar ele. Você vai lá, ele tá enroladinho debaixo das cobertas, dormindo. Até sai uma bolinha assim no nariz dele. De lava. Acorda, vamos, gente, vai sair. Aí ele pula no seu ombro. Comer? Vai lá, pega um pedacinho de carne. Seca, dá pra ele. Ah, pra ele é o Kurama, tá com você? Deve tá. Kurama. Não, Kurama não subiu lá. Ele também come verdura, você não. Ele nem responde. Eu acho melhor. Levou pasta ele. Acho que eu vou montar ele. Suba. Eu te ajudo. Por favor, querido. Ela dá a mão pra você assim, você ajuda ela a subir ela no cavalo. Ela vai atrás de você? Ela vai atrás agarrada assim em você. Mas ele não vai ver o caminho. Foi o melhor jeito de andar a cavalo, mas tudo bem. Ela vai agarrada a você. Tipo, tá. E ela sussurra no seu ouvido. Passa assim, né? Vamos, Theon. Eu quero que você cavalgue forte. Tá assim. O cara já tá. Passe. Hã? Vocês saíram já de lá? Tá. Da casa? Vocês finalmente saem todos da casa. Tá todo mundo lá na porta. Pego minha pedrinha de luz e aponto pra eles. Ah, eu tava na hora já, hein? Jogando luz. Vocês veem um brilho assim no rosto de vocês, vocês olham no alto de um telhado muito alto, né? O celeirinho sentado lá, no morfólogo. Maior tranquilidade. Ah, tá achando que é um hotel aí? Agora eu sei, ela montando o pato. Vocês estavam aí tentando? Eu estava. Parece um caixão. Parece um bichinho inflável isso aí. Nossa. A Raven do lado de fora. Até que enfim vocês chegaram. Vamos. Você ajeita como que cavalo vocês vão? Eu vou cavar o caminhão com a Raven. Você acha que a Raven vai? Lembra da carona pra você no cavalo? A Raven não tem cavalo, ela vai andando a pé. Não, é que dá pra dar carona. Okay. Você e ela. Acompanhando ela. Dá pra ir 8 pessoas. É. A Raven vai caminhando, o Murray se junta do lado dela, né? Não olha assim pro mundo. Na verdade, dá pra. Vivo do lado, vocês caminhando três. Vocês dois e mais a Raven e o cavalo. Mas a gente já tá indo a pé, já. A gente tá indo a pé, velho. Só vocês vão na pé. Não tem problema. Celerinho, o que você acha de. Vocês não podem ir na frente, vocês tem que acompanhar a Raven. A Raven tá aí a pé. E fazer meu cabelo todo. A Raven pode ir pra mim, seria divertido. Já, mas ela não gosta de pular. Já pra pé. Eu já tentei uma vez, né, Zé? Isso é verdade. Deixa ele assustado. É, ele ficou bem assustado. Mas vamos ir na pé, o pessoal sem dar pé. Embora não goste muito. Ok, o pessoal tem na pé porque ninguém ofereceu carona. Exato. Então tá, vocês estão indo. Eu não gosto de oferecer carona. Um ritmo de pessoas a pé. Eu tenho força hoje. Gente, é, que tal a gente vou chamar uma carroça? Eu vou oferecer pra cá. Você fala isso, voz alta? Acabei de falar. Ok. Pronto, uma carroça. A Raven vira pra trás e fala: não é necessário, Elf. Pelo menos não agora. Nitamura fica logo aqui ao lado. É, realmente, é. Atravessando o quarteirão já é Nitamura. Eu já ouvi falar disso. Nitamura. É? A gente fica tipo quase do lado. Ela olha assim pra você, Toff. Responde assim. Não, um pouco de desdém, né? Presumo que sim. Só você descende dessa raça, não? Dá sim, ele tá bom. Sim. Na verdade, eu não sei de onde, muito bem de onde eu vim, não. Eu lembro que minha mãe era de um lugar assim. Ela tinha homem puxado? Não, a gente não sabe. Não, quando a gente foi na chave. Não, era fechada. Ela se igual os meus. Ela fala tudo com certeza? Ah, entendi. Tudo com certeza. Não sei! Ela não conviveu com a mãe dela. Mas o pessoal em volta, assim. Sim, ela apareceu de Tamurá. Tipo, sim. Quanto tempo eu tô? Sim! Espera, você é Tamurá. Não, na verdade, o pessoal que trabalhava em casa era. Eram normais, que eu me lembro. Assim, humanos, mas eu não sei como que é esse povo. Eu sei que eu sei alguns costumes. Aprenda, criança. Existem diversas etnias no mundo. Assim como existem os tamuranianos, que têm os olhos mais estreitos. Também existem outras espécies de pessoas, pessoas de peles mais escuras, pessoas de peles mais claras. E todos são humanos. Vocês andam cerca de uns 20 minutos aproximadamente. Tá? Curtinha a caminhada, tá? E aí vocês veem que a paisagem urbana ela vai se modificando. Tá? Aquele bairro do Refúgio da Felicidade, tem aquelas casas tipicamente medievais, a maioria sobrados, de telhados extremamente inclinados, assim, por causa de neve e tudo, vai dando lugar a palácios grandes, mais quadrados, não retangulares estreitinhos, mais quadrados, telhados de quatro águas e curvados assim pro alto, todos decorados. As casas extremamente bem acabadas, bem conservadas, tá? Vocês notam um esmero na aparência das casas que vocês vão vendo ali, muito, muito grande. As pessoas têm um cuidado extremamente grande com a aparência dessas casas, tá? O que vocês veem são as costas dessas casas inicialmente, tá? E essas casas muito juntas. Muros feitos de madeira e um tipo de madeira diferente que vocês nunca viram antes, tá? E vocês começam a olhar, achar estranho, né? Se questionar, nossa, que madeira estranha, tudo. Você não conhece a madeira, se que conhece ervas, estudou com a pose cinzenta, por exemplo. Você não conhece as madeiras, tá? Você que é cara de pau. E aí a Kaira comenta com vocês, ah, são bambus, coisa de Tamurá, tá? Dizem cercas, muralhas feitas de bambus. Tomava água com isso. Ah, é? Uhum. Que interessante. Aqui eles fazem isso também. Água, saquê. Saquê é muito bom. Não, mas eu também, quando era pequeno, não gostei desse negócio, não. É que você é criança. Não, cara. Quando você crescer, você vai apreciar. É tipo cerveja. Né? Não, meu corpo é puro, velho. Eu prefiro que ele fique assim. Tá dizendo que o meu corpo é impuro? Aí foi com ele. Que? Eu estou envergonhado. Ela falou assim: estou envergonhado. A Raven Black começou a dar aquela olhada assim pra ela. Você que fez isso. Eu vou subir uma rodadinha, mano. Eu vou dar uma subida pra ela no bairro, meio que decorar as ruas, a posição. Pra se eu precisar, saber como que é. Joga um teste de inteligência. Apesar que sua habilidade do background, viu? É? É? Você decora isso automático? Fala lá que eu sou bom pra fazer mapas mentais. Bom, pra fazer mapas é mentais, não quer dizer que você é perfeito. É, então vamos lá. Não tem memória eidética. Não, eidética. Joga com vantagem, já que você tem essa. Não tem memória eidética. 17. 21. 21? É. Ok. Muito bom o teste. Você passou, você fracassou no programa. Vamos trocar a musiquinha aqui. Tá querendo... Essa música que você está tocando é um nome muito bom que eu recomendo que todos ouçam. Se chama. Ouviu o anime ou ouvi a música? É, que todos assistam ao anime. Se chama The Vision of Scaphone. Nossa. Muito bom. Tá. Griel, quando você olha por cima, você vê um bairro extremamente bem organizado, bem construído e muito belo. Muito belo mesmo. Tá? Jardins perfeitos, as ruas organizadas, casas muito bonitas, grandes, espaçosas. Você vê jardins nos quintais das casas, aos montes. Semáforos espalhados. Te chama a atenção uma casa dessas casas de teto de quatro águas. Quem sabe o que é teto de quatro águas? Todo mundo conhece, né? Não, é que ele tem quatro caídas. Então. E essas são a cada caída num telhado é uma água. Então ele tem quatro caídas. Uma casa de quatro telhados. O telhado tem quatro caídas. Assim. Tá? Não são os andarezinhos, não. Então minha casa é quatro águas. Sua casa é quatro águas. Um telhado em pirâmide e um telhado em quatro águas. Aqui é uma água só. Aqui é uma água só. Se chover muito, fodeu. Nossa, é ó, minha casa é duas águas. Se chover muito aqui, fodeu. Só aguenta uma água. Bom, você vê, te chama atenção numa dessas casas grandes que tem algumas decorações nela ali que te remete, te faz achar que essa casa é um templo, tá? Mas ao mesmo tempo você duvida disso porque você olha no fundo, nos fundos, no quintal ali, onde tem um jardim, um local cimentado ali, você vê diversas pessoas, tá? Vestindo calça, túnicas, tá? De cor laranja, muitas pessoas de cabeças raspadas, essas pessoas treinando militarmente, você vê essas pessoas armadas fazendo treinamento com armas ali, tá? O local parece um templo, mas essas pessoas estão no fundo desse templo treinando as artes da guerra. Você dá essa voada toda, tá? Você vê um casarão enorme, um palácio gigante, tá? Que te faz achar que ali seja o centro administrativo do local, tá? Esse bairro ele é inteiro cercado. Ele tem somente uma única entrada. Por onde a gente veio? Que dá pro sul. Foi por onde a gente veio ou não? É por onde o grupo tá indo agora. Tá. É uma única entrada ali que dá pro sul. Nessa entrada, vocês vão chegando, se aproximando, tá? Vocês veem um imenso toí, tá? Que são duas pilastras arredondadas vermelhas enormes, tá? E em cima, duas colunas sobre essas pilastras, tá? A primeira coluna reta, de baixo, e a segunda coluna de cima, envergada para cima. Chegamos à liberdade. Chegamos à liberdade. Tá? Diversos pequenos objetos elípticos feitos de papel adornam a entrada desse bairro. Você viu? São Carlos, está feio o tempo lá. Diversos desses pequenos objetos elípticos adornam a entrada do local, tá? Em alguns deles vocês ainda veem chamuscar, coruscar a chama de uma vela. Aquelas lanterninhas japonesas. Tá? Toda as ruas ali, a rua principal ali, ela é toda calçada, toda pavimentada, com blocos enormes de pedra, finamente, precisamente colocados um ao lado do outro, tá? Vocês não sentem desnível no solo, tá? As ruas mais laterais, vocês já veem algumas ruínas que são só de terra batida, tá? Todas as casas, elas são elevadas a pelo menos uns 50 centímetros do chão, tá? E todas as casas construídas de madeira. A gente vai buscar alguma coisa pra comer ou não? Já são... Não. Vocês vão entrando então em Nitamura. Passam por baixo daquele arco. E instantaneamente vocês se tornam o centro das atrações. Eu também, né? Um grupo bonito desse? Instantaneamente. Sim, um grupo maravilhoso. Tem um demônio, um orc, um elfo, um elfo com asinha. Mano, um humano sinistro. Então é uma elfo corcunda. É, um elfo corcunda. Porque é porra. Ok. Todo mundo fica olhando no bairro ali, fica olhando pra vocês e olhando feio. Tá, ficou com medo das pessoas. Ah, aqui eu já tô acostumado. Aqui, olha, eu nunca vim aqui. Igual sua mãe, igual a tua mulher. Não sei. Bom, como que faz isso, cara? Não tem nada a ver com a nossa vida. Eles costumam fazer. Isso é oi? Ou bom dia, sei lá? Não sei o que é. Ai, ninguém sabe, você sabe? O quê? Como falar oi pra eles? Oi? Oi. Não, mas do jeito que ele se deu. Você tem que se curvar. Assim? Hã? Você pega a coca. Pergunta se vocês comeram arroz hoje. Vai fazendo assim pra eles, eles vão respondendo ao cumprimento pra você. Mas eu sei que vocês nunca andaram com pessoas civilizadas. Eu nunca dei com esse tipo de pessoa. Nossa, uma pessoa lá de baixo. No, em cima do cavalo com o. Viu? Montel, né? Vai passando o solado e ela vai dando risada assim. Ela vira pra você e fala: eu estava brincando, bobinha. Como assim? E claro que eu sei como cumprimentar isso. Eu vim aqui sempre. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Você tá tirando tomar aqui uma canela? Não faça movimentos bruscos. Tomar aqui sushi. Senta sushi, né? Na dúvida você sempre se curva, tá? E deixa que eu converso com ele. Mas por dentro é sonho. Aí você fala, Sansu. Vocês entram por uma rua larga. Tá? E diversas casas nas laterais. Todas essas casas são locais comerciais. São casas comerciais, tá? Tem mais pessoas andando a cavalo? Tem mais pessoas andando a cavalo, sim. E vocês veem muitas pessoas de olhos puxados, nativos de Itamorá, tá? Alguns outros com os olhos um pouquinho menos puxados, mas um pouquinho menos. Bom, gato. Vocês notam que são mestiços. Toff é mestiço. Sim. Parecidos com os da Toff. Tá. Não brancos. E vocês também veem diversos estrangeiros ali. Tá. Muitas pessoas de própria Valcária e estrangeiros. Chama a atenção de vocês que no meio daquela multidão de pessoas pequenas de tez amarelada e olhos repuxados, vocês veem uma criatura imensa andando pelas ruas, tá? E vestindo uma armadura de placas, descalço. E os pés dessa pessoa não são pés normais, são cascos. E vocês olham o capacete assim, pra fora do capacete emergem dois chifres enormes. Tá? Ele vai passando, né? E atravessando a rua, gira. Conforme ele tá atravessando a rua, ele gira assim, virando a fronte dele na direção de vocês. E vocês veem que é um minotauro. Esse minotauro ele tá vestindo uma armadura tamoraniana, tá? Um capacete, um cabutô, tá? E esse cabutô dele foi adaptado para encaixar nos chifres dele. E ele porta duas espadas na cintura, tá? Uma espada grande e uma espada menor, de mais ou menos 2 palmos, tá? E ambas as espadas vocês notam que são curvilíneas. Uma tá? Elas são côncavas para baixo. Não, uma Jeff, o capacete dele nem precisou ter chifre, ele mesmo já tem. Jeff, por desencargo. Tá tudo de boa. Tudo de boa. Tá tudo de boa, né? Tem um minotauro de tamanho. Tranquilo. Qual é o sentido nisso? Era a vaca de olho puxado. Não, não é uma vaca de olho puxado. É o minotauro mesmo, tá pisteando. Tá pistando. Quem tá com a roupa de tamanho, ninguém sabe. Tá completo, tá fazendo cosplay. No mínimo. Deve ser um guarda. Ele pode ser um samurai, ué. Ele pode ser um samurai, sim. Ah, então só se tapista que é dominado, samurai. Tapista que é dominado. Tapista que é dominado, então. Ele, conforme vocês vão avançando, bairro adentro, né? Esse minotauro ele é imenso, ele tem quase 3 metros de altura, ele é muito grande, muito forte. Ele passa ao lado de vocês, daquela olhada assim, meio. De cima assim pra vocês. Literalmente de cima, né? Literalmente de cima. Mesmo pro Murray, né? Que o Murray quase do tamanho dele ali. dá uma olhada pra vocês. Vê que vocês são tipos totalmente exóticos e estranhos. Pra ele é normal. Assim como ele. Pra ele é normal. E ele dá só essa olhada, ignora vocês e continua o caminho dele. Se não chama, chama, ficou aqui. Vocês veem também diversas pessoas armadas e vestidas da mesma forma que o Minotauro. Eles sempre andam em grupos de 8 pessoas, tá? Todos eles armados com aquelas do jogo de espadas, tá? Que é o Naiox, acho que vocês sabem. Esse é o tal do milícia, né? O tal do milícia. Esse é o tal do milícia. Esse é o milícia, né? Daqui. E por onde essas pessoas armadas passam, tá? Vocês notam que os aldeões que vivem ali, que estão fazendo comércio, pessoas que carregam víveres para todos os cantos, né? Eles nunca cruzam o caminho desses grupos de 8 pessoas, tá? Eles nunca param na frente deles. Sempre quando eles passam, eles se curvam muito baixo. E esses grupos de 8 pessoas, milicianos talvez, né? Eles sempre vão andando corpo ereto, né? O olhar sempre olhando para frente, assim, vindo do horizonte, né? Sempre com movimentos retilíneos, movimentos bem, bem calmos, bem fluidos, tá? E vão passam perto de vocês, né? Um grupo passa bem próximo de vocês, aí fica olhando para vocês, vai cercando vocês, cumprimento também. Né? Quem encara nós, eu vou cumprimentar. Eles vão dando a volta ao redor de vocês, assim, vão se separando um pouco, né? Um deles se destaca, sai, um que tem armadura diferente, tá? A armadura dele, a armadura de todos eles é uma armadura verde e dourada. Esse um, ele tem uma armadura em tons de vermelho e preto, tá? Samurai Escorpião. E é impossível não puxar coisas lá. E aí ele vai, ele se destaca do restante do grupo que já cercou vocês por todos os lados, tá? Vai à frente de vocês. E aí ele para diante de vocês, uma mão na cintura segurando as espadas. E ele alto lá. E aí leva a mão à espada também. Não queremos causar nenhum problema. Sai da frente. Bom dia, senhor. Beleza, não quer calmar o meu assim comigo. Credo. Como ousa você atrapalhar? A gente não tá fazendo nada. Isso será definido por mim. Cara, dá um jeito nesse jogo. Quem são vocês que vieram fazer aqui em Nitamurá? Cara. Bom dia, senhor. Nós viemos visitar o discípulo da moça que vive por aqui, segundo ela. Quando você fala isso, ele olha pro seu escudo, dá aquela olhada assim, ignora, e já vai. Você já viu o polegar dele aqui, ó, já começando a sacar a espada. Tá? Ele começa a desembainhar a espada, vocês veem a lâmina da espada voltada pra cima. Tá? Quando assim ele fala isso, não, nós vemos visitar o discípulo dessa moça, né? Ele olha assim, a Raven Black Moon, ela toma a dianteira, né? Ela. Porra aí, ó. Sim, você já ouviu. Aí o samurai, ele para, fica olhando pra ela, né? O Raio. Aí ela fala: eu preciso visitar o dojo da lua crescente. Visitar o meu discípulo. Eu sou o Raven Black Moon. Eu tenho assuntos a tratar com o samurai Kaneda Shimaru. Deixa eu passar. Você vai deixar eu passar. Aí ele pega e começa a embanhar a espada de que tipos de assuntos? Pra que tipo pessoal? Tipo demônio. Demônio. Tipo, que não dá assim, demônio, essas coisas assim. Aí a Raven pega e fala: eu preciso de informações que ele possui. Preciso que ele nos guie pela cidade para encontrarmos uma pessoa. Apenas isso. samurai ele pega em banho a espada Mowgli, solta as duas mãos, né? Aí ele faz uma reverência, né? Ele faz assim: sejam bem-vindos a Nekamura, então. Nisso eles vão se abrindo, se afastando de vocês, tá? E aí vocês vão continuar. Não é obrigado que fala, é arigatô. Arigatô. Alguma coisa. São receptivos, né? Hã? São receptivos eles. Eles acham que são donos dessa cidade. Vocês acham que é murado? Na verdade, lá em casa eu tô muito diferente disso. Você não viu. E você tem que respeitar. A cara corrige você, né? Verdade, querida. Isso é praticamente um reino à parte. Eles possuem um governo próprio. E o rei imperador pouco se mete nos assuntos deles. É, há muito tempo atrás veio uma comitiva enviada pelo imperador. Como é o nome mesmo? Takoyaki. Tsukumi. Sushi. Tecametsu. Imperador Tecametsu. Ele enviou uma comitiva pra cá e eles se instalaram em Valcária. Bom, eles se apropriaram de terras, né? Não, o rei imperador Filídio Tranquilo. Ele cedeu as terras pra eles. Legal. E depois, quando aconteceu aquela tragédia da tormenta toda, né? O imperador deles até transportou parte da cidade deles, da capital deles, pra cá. Nossa, isso era tipo uma profecia. Praticamente. Eles deram muita sorte. Isso aqui é praticamente tudo que sobrou da civilização deles. Uma outra vila menorzinha espalhada pelo reinado. Além disso daqui. Mas temos que tomar cuidado aqui. Não podemos ofendê-los, porque caso contrário, a gente pode correr o risco de não ser ofendido aqui. Não, imagina. Você frequenta essa festa? Com frequência? Ou? Sim, eu costumo vir sempre. Você conhece isso aqui? Você já viu isso aqui em algum lugar? No prato. Toff, tira um. Como se fosse um bordado de roupa. Esse soco aqui? É. Não, nunca vi isso não. Isso é o que vocês chamam, acho que, de brasão da minha família. Na verdade, da família por parte da minha mãe. Interessante. Eu achei que pudesse ser alguma coisa assim. Bom, já que eu não conheço muita coisa de onde eu descendo, achei que eu pudesse conhecer alguma coisa assim. A gente pode encontrar alguma informação aqui. Não é mesmo, Raven? Tá bom. Vocês vão vendo. Sim, um japonês de terror. Por causa do tentáculo. Começam a virar assim, pegar ruas sinuosas, se afastando da rua principal de comércio. Até que vocês chegam num enorme dojo. Tá? Uma casa enorme, telhada de quatro águas, casa térrea, tá? Um murão de pedras na frente, tá? E uma placa em curva assim, escrita em letras douradas, tá? Cheia de kanjis. Que vocês não compreendem. Você comeu? Hã? Tá escrito. Não, nesse você comeu, seu filho da puta. Dojo da Lua Crescente. Seu viado. Chegamos. Não é só de coisa boa que se vive, não, viu? Conem! Chegamos. Você pega na rua morrendo de fome. Aí depois já começa a fazer com doce. Né? Todos eles são assim. É assim. Na porta existem quatro soldados, dois de cada lado, tá? Um portãozão de madeira enorme, tá? Está aberto esse portão. Quatro soldados, eles têm as mesmas espadas na cintura e lanças. As lanças que eles portam, ela tem uma lâmina longa e afiada acompanhando a direção da haste, tá? E duas outras lâminas formando uma espécie de um crescente assim, extremamente afiadas, tá? Na transversal, assim, tá? Quando vocês vão chegando, a Raven Blackmoon, ela vai indo na frente, né? Eles interpõem, tá bom? Interpõe uma lança sobre a outra, assim, na frente, tá bom? Dela, né? E eles... Oi, que quem vem lá e o que deseja? Tá aqui. A Raven pega e fala: eu sou o Raven Blackmoon. E eu vim visitar Kaneda Shimoru. Diga a ele que a antiga mestra dele está aqui. Aí um deles cumprimenta, ele vai, se afasta. Vai lá pra dentro, passa uns 5 minutos mais ou menos. Ele volta e aí ele fala: Lord Shimaru irá recebê-los. Por favor, me acompanhe. E a gente vai entrar aí? Sim. Vai. Sim. A gente subiu o degrau, né? Vai subir degrau. Eu sento num degrau, pego um cantil e lavo meus pés. Ok. Muito bom. Muito bom. Vocês vão indo, né? Só pra constar, o celular não tá embaixo, né? Sim, tá bom. Calma. Eu vou ter que falar isso, né? Eu vou levar o nível. Ok. Vocês descem dos cavalos, né? Um servo, dois servos vêm, né? Pegam seus cavalos, levam pros fundos, tá? Eu sei, eu não tenho nada. E eles já começam a escovar os cavalos, né? E quando eles vão pegar o Kurama, eles se assustam, olham assim. Você encontra, né, no coxinho dele, né? O Kurama vira e olha pra ele assim: por que tá assustado aí, pequenininho? E ele começa a falar: alguma coisa que vocês não conseguem compreender. Kurama, seja bonzinho. Eu estou sendo bonzinho. Não, eu teria mandado esse Kurama pro inferno, se não fosse pra casa, então. Não vai se ofender, os caras se assustam, né? A Raven pega e vira: fique tranquilo, ele não irá lhes fazer mal. Mas pode escovar que ele gosta. Eles fazem assim com a cabeça, vão pegando o Kurama, né? Não tem rédea, né? Aí vão pegando o Kurama pela pata assim, o Kurama: tira a pata daí, imundo. Ele não entendeu. Eu sei o caminho. E ele vai andando na frente, deixa os caras pra trás. Vocês sobem 3 degraus, tá? Quando vocês entram, logo à direita assim, tem uma prateleira assim, uma estante com diversos espaços assim, diversos receptáculos quadrados pequenos, tá? A Raven, ela entra, ela tira as sandálias dela, um salto alto, né? Coloca pouco, ali. A pouca revestimento que ela tem na sandália. Ficou só com o manto agora. Que revestimento que ela tem. A Kyra faz a mesma coisa. Né? Não perdeu outros bichos. Não perdeu outro mundo, não. Não. Hum? Eu posso também. Né? Guarda o sapatinho lá. Tira o sapatinho, tira. Todo mundo tira o sapatinho. Eu nem sei se tinha. Tem, né? Você botinha também? Sem meia. Vocês tiram, guardam seus sapatos ali, né? E entram, tá. O lugar que vocês entram, ele é extremamente limpo, e o chão, ele é feito de madeira, ele é polido de uma tal forma que quase ofusca os olhos de vocês quando ele reflete a luz do sol, a luz das lamparinas que estão ali no chão, tá. Conforme vocês vão entrando, vocês veem que diversos daqueles guerreiros samurais estão enfileirados numa fila dupla, cercando vocês, tá? Todos eles parados, em posição de sentido. Já puderam, tá? Se for buscar outro, não esquece. E lá no alto, tá? Vocês vêm de joelhos, tá? No fim desse salão, tá? Dois degraus acima, tá? Vocês vêm um elfo de armadura ajoelhado. É comum, né? Elfos ajoelhados é comum. Esse elfo, ele tá ajoelhado ali, né? Você sai daí que você não comeu o que você as mãos assim, ó, formando uma elipse na frente do ventre dele. E aí quando vocês se aproximam, ele: Oi, eu. Lady Blackmoon, é uma honra tê-la aqui novamente. A Raven Blackmoon, ela vira pra ele: poupe-me dessa sua bajulação, Kaneda. Para com essa etiqueta tola. Não é necessário isso comigo. Aí fica nas bundas, né? Aí, ele olha assim, dá um sorrisinho. Ele parece novo. Hã? Ele é novo, velho. Ele é um elfo. Ele é elfo. Mas assim, você olha. Tem os olhos puxados? Não, não tem olho. Orelha. Você olha no, na fisionomia dele, ele parece ter uma idade avançada. Sim. Mais que o Grial, menos que o Celerim. Mas jovenzinho. Jovenzinho. Você tem uns 50 anos. Menino novo. Raven. Ele. Mestra Raven. Poderia ter colocado uma roupa um pouco mais decente. Vocês deixaram andar com mulher pelada todo esse tempo? Ela tá com manto. A Raven vira pelada? Não, não estou pelada, estou muito bem vestida. Minhas joias são de muito bom gosto. Sim, isso é estilo. Peraí, como que eu me veste com joias? Então. Exatamente. Depois a gente veste você pra você entender. Quando você cresceu, você vai pra mim, garotinho. Caneta, precisamos de sua ajuda. Aí ele olha assim. Ajuda? Que ajuda? Não, tá. Bom, primeiro deixa eu me apresentar os amigos de Kyra. Bom, esta é Kyra. Minha amiga, você já conhece. Presumo. E esses são os amigos dela. Eu não me recordo dos seus nomes, por favor. Você é? Grião. Vai se fuder. Vai se fuder, elfo besta. Ok, vocês cumprimentam. Essa é a Toff. Eu sou Toff do clã de Cunhas de Aço. Eu não falo Toff com a galera. Cunhas de Aço? Você fala isso? Do clã Cunhas de Aço. Vocês veem as orelhinhas dele assim, ó. Acho que ele está captando algum sinal. E aí ele faz uma reverência pra vocês. Eu sou o Kaneda Shimaru. Ninguém possa ajudá-los? Amor. Aconteceu uma coisa comigo quando eu era mais novo. Eu acabei fazendo uma besteira. Todos fazemos besteira quando somos jovens. Mas alguma besteira causou umas consequências graves. Tanto a mim quanto aos meus amigos. Eu acabei fazendo... Você engravidou alguma gueixa? Não. Coisa pior, eu acabei fazendo vendendo minha alma. Entregando minha alma para um demônio. Porque nem vendeu, né? Você vendeu sua alma para um Oni? Não, foi de graça. Não, foi de graça. Praticamente. Troca de poder para poder encontrar... Um D6. Vocês vêm já levando a mão as espadas assim, estão achando lá dele. Eles não vão colocar ninguém. Tá comprando, sei. Pode ficar trocando. Ela trocou por lá, foi pouco. A Duída fez uma magia para fechar o meu corpo, para o. Se demônio não se apossar do meu corpo enquanto ele é mesmo. E como sabemos que ele não se apossou do seu corpo, já que você é você mesmo? Porque senão ele já tava matando. Porque. Eu tive um incidente com falar com meus barbões espirituais. Sem barbico, né? E o clérigo do grupo acabou linkando a sua alma com a minha também. Nós temos três almas linkadas aqui. O demônio não conseguiu se apossar de mim. Quando eu matei o meu inocente. Você tem umas espadas. Isso parece coisa sua, né? Aponta pra Raven. Ela. Não tive nada a ver com isso. Não tive nada a ver. E nem a gente conseguiu. Tentamos ajudar dela, mas pelo visto parece que o demônio é mais poderoso do que imaginamos. O que pensamos? Ou seja, você vendeu mais barato ainda, porque você é tão poderoso que eu coisa melhor. Não é? Ficou um D20 de dano. Tudo bem. Porra de foguinha só. Mas e no que eu posso ajudar? Vocês querem que eu caça esse demônio? Não, queremos que você. Ela disse que você poderia nos ajudar. Encontre algum mago que possa libertar meu cunhado. Desvincular. Fazer uma desvinculação. A Raven. Ela se intromete. Kaneda, você conhece bem a Vila Elf. Tem vários contatos por lá. Os elfos são especialistas nesse negócio de almas. Acham advogado e acham fogo. Ligações espirituais. E eu preciso que você nos leve até lá pra falar com os líderes de sua raça. Pode falar comigo. Ah, entendo. Hi. Vamos até Vila Élfica então. Vai comer pão e pão? Calma aí. Você quer? Pão com maionese. Quer? Quer o quê? O pão? Ai, perdão. Entendi. Você não tá bem quando. Ah, quer? Quer? Mas quer? Vamos até Vila Élfica então. Eu irei apenas me aprontar e partiremos pra lá. Ok. Conheço pessoas lá que talvez possam ajudar. Finalmente. Raiden, se você me permite, quantos anos você tem? Pode se arrumando, tá? Não acho que é uma pergunta indelicada pra uma dama. Bom, você não é tão delicada quanto parece, né? Ai, cara, que arrumar confusão de qualquer jeito, velho. No bom sentido. Mas a frase nunca tem um bom. Eu estou de bom humor hoje. Eu tomarei isso como um elogio. Parece ser uma mulher bem experiente. E tem 82 anos. Chutona! Oh. É Melisandre. Parabéns. Obrigado. Mas por que pergunta? Você já é. Não conseguiu saciar a sua sede, o seu desejo em uma só? Não. Eu fiquei curioso, sabe que você já ouviu. Sim. Cara, é um tipo curioso. Ele é um elfo. Viveu em Itamurá e se tornou um samurai de respeito. E anos atrás o monge cometeu um ato de traição e ele foi incumbido da missão de caçar esse monge. Até hoje ele não conseguiu encontrá-lo. Um monge? Sim. O que um monge faria de errado? Muitas coisas. E Camila foi incumbida de caçar esse monge e não o encontrou. Por mais que ele percorresse o reinado todo. E aí ele me procurou para que eu lhe ensinasse magia. Porque ele acredita que apenas com magia ele conseguiria encontrar e derrotar esse monge. Ele teve um único confronto com ele, uma única vez, e foi derrotado. E aí ele me procurou para aprender magia. E assim ele se tornou meu discípulo. Nós já vivemos algumas aventuras juntos. Da mesma forma que vocês têm um grupo de vocês, nós tivemos o nosso. É mesmo, o Tia Cara teve uma aventura com... Não, ele ainda procura. Qual que é o nome dele? Pausa. Agora você me apertou. Mas se não me engano é Shiro no Matsu. Não, Shiro no Matsu é da MO. Ah, é Shiro no Magaina. Shiro no Magaina. Não, alguém viu o livro de Valkyrie aqui? Não, porque eu não peguei. Não, não filma. Não. Não, não, é um livro do capa. Cadê os bolinhos? Cadê os bolinhos, cara? Você tá muito sem alep hoje, moleque. Ó, brinca com as fichinhas. Ó, as fichinhas, brinca. Só fala de brincar de frisbee. Hoje eu tô muito sapequinha, comi dois sabonetes. É pensamento de cachorro. Cachorro? Peludinho. Bolinha. Fofinho. Pronto. Não. Hã? Cuscuz, boa. Eu chamaria de bom. Cuscuz em qual cara? Peitora não? É bolinha e peida. Conheçam o livro Tormenta, segunda edição. Eu fui o segundo livro do Tormenta que foi lançado. Conheço, né? Muito tempo atrás. Perdeu já. Não é tão bom. Mas temos que ter um arsenal em amarelo. Não, um monge. Casaro. Casaro é o nome do monge. Casaro. Tiro no Mato, isso é o. É o da Emília. É o autor. Tá caçado. Casaro. Tá caçado. Fascinante, não tinha me tocado esse trocadilho. É o Casaro. É... Ele caçaram o Casaro, então? Tetsuki Casaro é o nome do monge. É um monge que assassinou o próprio mestre. Tetsuki Casaro. É, esse é o motivo de ter traído. Eles lutaram e o Kaneda foi derrotado. E aí ele me procurou pra aprender magia. Ele aprendeu alguns truquezinhos básicos. Vivemos algumas aventurinhas. Sempre o dedo dele sai de mim. Perto de triunfos. Aí eu pensei que você não escondia nada. Odeio triunfos. E quem não esconde? Do que odeia triunfos, garoto? Não, o Dita tá falando. Tá. Eu falo, qual foi o que teve triunfos? Ok. Isso tem uma voz. É a cidade da fronteira? Não, triunfos é a porra da cidade. Você morre lá e não sai lá nunca. Ah, você morreu lá? Não. Alguém no grupo dele morreu lá. O Renan. É. O Renan é a coruja. Do Moldor. Ele tá no lugar pra sair, Brice? Um outro lugar pra sair. Que é uma forma de sair, que é atravessar um labirinto subterrâneo da cidade. Que é um pouquinho difícil. Se ele fosse um Minotauro, ele já teria saído lá. O Minotauro tá aqui, caralho. Bom, passam-se alguns minutos, tá? O elfo, ele tira a armadura, tá? Ele vem de kimono, tá? Um kimono branco e azul. Mulher da garça agora. E ele vem armado com as espadas dele. Ele fala, vamos, podemos ir agora. Vira pro pessoal. Fala, ó, continue treinando, eu voltarei em algumas horas. Aqui é lugar de treino? Sim. Por que ninguém falou que tinha isso aqui? Tem diversos... Eu tive que ficar na casa dessa menina? Tem diversos dojos aqui, sim. Eu não conheço aqui. Eu passei a manhã inteira praticamente sem fazer nada. É aberto? Como que funciona? Tem que vir aqui? Só? Não, na verdade precisa ser aluno. Ah, então isso aqui é uma escola? Precisa pedir permissão ao mestre. Isso é uma escola? Sim. E quem que é o mestre? Eu sou o mestre. Quem é o mestre? Show. Não, eu sou instrutor só. Mestre Tokusatsu é quem comanda. Se fosse ficar mais tempo, eu sou tenente. Eu mestre tu. Gostaria de treinar aqui. Mas a gente não tem muito tempo nessa cidade. Talvez tenha. Você tá com sono, Kof? Mas... Não. Você não é daqui, então? Não. Mas você parece tamuraniana. É, minha mãe era. E você é da família do clã Punho de Ferro? Sim. Você não vai no dojo Punho de Ferro? Por quê? Você conhece? Claro. Da onde? Tem um dojo aqui. Sério? Sim. Nossa. Nossa. Nossa. Ai. E onde que fica? Eu quero conhecer. Quem sabe eu não encontro um parente lá? Claro. Posso levá-la lá quando retornarmos. Tá. Tenho certeza que eles ficarão extremamente honrados em receber uma parente. Bom, espero que não seja pelo menos igual em casa. Muito legal quando receptivo. Só troca de roupa. Por estar adequado. Tá com o peito de fora. Pinto. Caramba, você é Pokémon. Essa menina. Pokémon. É, de fato. De fato, vocês não é, vocês que tiraram a minha roupa, vocês compraram isso aqui pra mim. Eu disse que não vocês estão bonita. Muito adequadamente vestidos e vocês, eu percebo, são pessoas bem diferentes do que estamos acostumados aqui em Itamurá. Como assim? Não estou adequadamente vestido? Divo. Tá de que mão, não. Não, eu só tô com a mexida. Agora eu estou. Agora eu estou. Sim, você está muito bem vestido. Não, acho que vocês são diferentes do mundo. Traje de gala. Hã? Vocês que são diferentes do mundo. Não. É, todo mundo é diferente, gente. Qual é o problema de vocês? Exato. Aqui nós somos. Por viverem tão próximo de Valcária, eles estranharem a gente. Sim. Aqui fechado. Puro. Eu sou elfo, eu já sou diferente. Eu sou o único elfo samurai. E eu viajei o mundo com Mestra Raven e. Eu vi muitas coisas diferentes, mas o Rokin em Itamorá não está acostumado a isso. E cuidado para eles virarem Yoda. Pra gente. Não virarem o quê? Yoda. Ah, sim, Yoda, já ouvi falar, sim. Não, não, não há esse perigo. As pessoas aqui são bem mais sábias que aqueles loucos. Não, mas a recepção não foi lá. Para de tentar ofender os pais do nosso. Não, foi. Tipo, a gente tava passeando pelo shopping de boa. Assim, vocês roubaram, mano. É bem assim. Bem assim. Não era no Japão, às vezes é diferente. Mas não, não se preocupem, ele, vocês não, não serão mais incomodados a partir de agora. Então vamos? Já estamos a caminho. Nós estamos andando. Estamos andando. Vocês estão estamos conversando e andando, tá? Já saindo do bairro. Tá? Pegam os sapatos lá na saída do dojo. Quando sai do dojo, ele faz aquela reverência pro dojo. Sai no portão, ele faz a reverência de novo. Quando vocês pegam os cavalos, tudo, saem e vão em direção à Vila Elfa. Enquanto a gente estiver aqui nessa cidade, quando a gente mudar visivelmente de algum lugar pra outro, tipo, for show na Vila Elfa, eu vou vestido de tamurada. Então, se cheguei, eu vi tipo, vai de roupa. Na cara... É, viu? Ok. Eu vou ficar com roupa bonita de cada lugar. Ok. Horas, por favor. Grande da minha chueta. Ah, segura a mulher Marisa. Horas, please. É. Minou, please. É, acho que vai ser a última cena, então. Minou. A chegada de vocês a Vila Elf. Minou, please. Na Vila Elf, quando vão acontecer os. Hã? Então, nós vamos parar pra comer o bolinho. Eu vou causar um impacto assim da chegada na Vila Élfica e a gente para. Mas vocês podem fazer, vocês podem fazer. Não podem jogar, vai encontrar nada. Hã? Já, vai que não. Tá, mano, tá, vocês tá atravessam. Ó, tá pisando cerca de 1 km em direção ao sul, partindo do portão de Nitamurá. Tá? E vocês atravessam um bairro típico ali, que é um bairro mesclado. Tá? Tem residências semelhantes ao do Refúgio da Felicidade. Algumas residências mais puxadas pro padrão oriental de Nitamurá. E aí vocês vão vendo algumas residências, algumas casas ali de aspecto mais élfico, mais mescladas às árvores. Tá ficando bom. Tá? E aí conforme vocês, quanto mais vocês vão andando em direção ao sul, mais e mais elfos vocês vão vendo transitando por ali. Até pra cumprimentar o pessoal na rua já. Griel. Ao contrário do que você poderia esperar, ver esses elfos não lhe causa uma sensação boa. Ah, é? Não lhe causa uma sensação de então, alegria, de felicidade. Então. Porque o que você vê é a decadência da sua raça. Decade! Dá dinheiro! Mais ou menos assim. Eu faço tudo por um pé. Mais ou menos assim. Não, eu sei. Tudo modelo falso. Tudo prático, ó. Vocês vão vendo elfos, todos os quatrapilhos, transitando pelas ruas. Ih, que triste. Tá? Se esgueirando assim nas beiradas das casas, implorando por esmolas, por uns trocados. Tá? E quando vocês finalmente entram no bairro, vocês veem muitas árvores dentro desse bairro élfico. Tá? As casas, elas têm aquela arquitetura típica de elfo, de a casa está em harmonia com a vegetação. Tá? A casa não agride as árvores. A casa ela contorna a árvore. E a árvore ela faz parte da decoração da casa. Vocês veem isso. Era para ser bonito. Mas são todas casas em estado de degradação. Todas cheias de pichações. Tá vendo que máximo tá. Trocando? As casas podres. É que picha antigamente? Hã? Pincel. Pincel é tinta. Pincel é tinta. Tá vendo? O cheiro Isso que dá se misturar com o nosso PP. Um cheiro de podridão. Um cheiro de merda. Empesteia todo esse lugar. Tá? E aí vocês vão avançando bairro adentro. O Caneiro Shimaru, ele vai. É lastimável. A que ponto nossa raça chegou. Ele fala pra você. O que tá acontecendo? E aí vocês chegam numa enorme praça, tá? Nessa praça tem diversas elfas. São elfas de feições belas, tá? Só que elas têm um aspecto de velhas, tá? São todas magras, mal nutridas, cansadas, cheias de olheiras, tá? Todas elas vestindo roupas curtas, decotadas, algumas até praticamente totalmente nuas. Puta. E conforme vocês vão passando perto delas, né? Aqui não tá em casa. Vocês vão passando perto delas, né? Uma delas chega assim perto do muro e. Oi, grandalhão, não quer diversão? Apenas um tibar, apenas um tibar. Vai passar um tibar, não, mas não foi um tibar, é cobre. Então, duas elfas cercam o Theo, né? Uma de cabelos azuis, outra de cabelos roxos, tá? Vocês notam que o cabelo foi pintado, foi tingido, mas muito mal tingido, porque tem falhas mostrando a cor original dos cabelos. Uma de cabelo castanho e outra de cabelo loiro, tá? O cabelo desgrenhado, todo sujo, elas vestindo trapos, andrajos apenas, né? E aí, bonitão? Não quer diversão? Apenas um tibar, um tibar. Eu sou um otário. Então dois de bar. Ah, nós podemos ajoelhar e rezar pra você se quiser, padre. Rezar. Não fazemos tudo. Né? O Canedo ele vai e fala, pega elas pela mão, né? Empurra elas assim do lado. Afasta-se, mulher. Já ouviu o que ele disse. Ele não está interessado. Ele é meu. Tem respeito por si própria. E vocês vão andando, tá? Adentrando cada vez mais o bairro élfico. E vocês chegam num local que é uma praça enorme, tá? Essa praça, ela é, tem uma espécie de uma fonte no meio, tá? Dessa praça. Tem algumas árvores ao redor, tá? As árvores são todas sujas, vocês veem que a fonte ela tá seca, a fonte ela tá toda pichada, quebrada, depredada, tá? As árvores ao redor, vocês veem que foram feitos varais nas árvores, tá cheio de roupa suja, imunda, pendurada. Tem muito de elfo dormindo no chão, ali na sarjeta, tá? Elfo tudo sujo. Vocês notam, vocês veem um elfo catando o resto de comida assim, comendo, tá? É triste a coisa aí. E aí, Griel, quando você chega assim, diante de onde deveria ser um chafariz, tá? O que você vê é um arco apontando para o alto num ângulo de 45 graus. E em meio às pichações, você vê escrito ali no idioma élfico: em honra a Valentor. Sério? Mentor. Sério. Sacanagem. Por quê? Os elfos de Sandburgia são diferentes, viu? Ô Jeff, tô ajoelhando. Você tá rezando? Rezando? Eu tô rezando. Ok. Quer ajoelhar e rezar pra mim? Multibar! Multibar de platina. Pra rezar! Olha! Caramba, tá valorizado, né? É o único elfo limpo do bairro. Os únicos dois elfos limpos do bairro. Na fonte não, a fonte já tá seca. Na fonte, nas casas? É? Parece todos sujos, ninguém tomou. Talvez tenha água, mas a fonte tá seca e toda cagada. Ah, isso, você vai pegar uma merda! Não, a fonte tá cagada, eu não tô dentro da fonte, caralho. Você sabe que a gente sabe ainda também não tem isso. Ciência entra dentro da fonte. Vocês veem pichações por todos os lados, tá? E vocês olham assim, encostado na fonte. Tem um elfo. Ele tomando. Ele com uma garrafa de vinho. Tá? Não parece ser um vinho da melhor qualidade, parece um vinho bem vagabundo. Tá? E aí ele puxa assim da cintura. Ele olha assim, meio trêmulo. Ele puxa da cintura assim uma bolsinha de couro, enfia a mão na bolsa de couro aqui assim. Ele puxa uma ervinha verde, joga assim um copinho de barro quebrado, trincado, derrama vinho ali, e aí ele toma o vinho, Por isso que ele toma aquele milho. É a alienação dos elfos. É o vício. É aquele... Vocês percebem? Erva de gato. Ele toma algum tipo de droga. Ah, é aquele chá que... do... Putz, esqueci o nome. Do Rufus. Gente, o coração daquele cara ali tá parando. Meditando. Não, o coração drogado. Dele tá desvitimado. O Caneda. O Caneda não, a Raven. Ele fala. Ah, que bold. É uma droga. Vicia fácil. Droga? O que é isso? Sabe o que o Guilherme usa? Quem? O Guilherme. Quando ele não, fuma. Quando ele fuma. Ele fuma? É aquela fumaça fedida. Eu não acho que é o cheiro dele. Não, não. Não. É tipo aquilo, é um só que chá, tipo pior. Eu não tomo chá. Mas você deixa de fazer isso, você toma droga. Droga. Ah. Você fuma o que você fuma. É porque... Então você deixa de usar droga. Relaxa aí. Isso é um costume da terra dele. Então, eu tô em outra. Tá meio trabalho, já. Você tá desacursado, né? Eu esperava que fosse uma vilinha época legal. Se fudeu, até que você não nasce isso aqui, né? Agora posso contentar. E aí vocês chegam e vocês veem. O último refúgio dos elfos. O que sobrou da raça élfica está praticamente toda instalada nesse lugar. Decadente, deplorável. Gente, eu vi vocês, mas por que eles são? Vocês estão assim. Parece que estão julgados aqui. É. Isso foi o que aconteceu. São refugiados. Fugidos da guerra no sul. Chegaram aqui. E perderam toda a esperança. Em sua raça, em sua deusa. Mas, pois mas, terem sofrido uma dura derrota contra os Hobgoblins. A cidade tão grande, não tem trabalhos para eles viverem dignamente? Trabalhos tem. Muitos. Que aceitam. Mas elfos são discriminados aqui. Quando você chega ao fundo do poço, muitas vezes você perde a vontade de sair de lá. Eu acho que a Moria tá morando nisso. Por que essa mulher aceita isso? Porque nós mantemos a nossa honra. Nós temos dignidade. Porque nós estamos usando uma guerra no passado. Nós perdemos o nosso reino para um inimigo extremamente poderoso. Mas não perdemos, não perdemos a nossa coragem. Não perdemos a nossa fé. Não perdemos a nossa esperança. Você acredita? Ah, sobre que... de um lado, não, sobre é que o Ariel fala é como é se fosse de um lado. Por que essas mulheres não são. Assim, nós, porque são humanos, aqui, caralho. Sim, sim, mas o grande dragão é quem me guia. Não, são humanos. Não, quer são dizer, humanos. Etnias. É, mas Lore, infelizmente eu devo concordar com ele. Com esses Heimin. Com o quê? Com esses Heimin. Esses Etas. O que é isso? É uma palavra do nosso povo. Esses não pessoas. É como nós chamamos essas pessoas. Eles são intocáveis. Ah, deve ser aquele negócio da tal da tormenta, que precisa um bicho de outro lugar. Tipo o Kip. Não, o Kip é um meta. Não é não. É, não é desse mundo. Mesmo assim. Não. Você não está entendendo. Etas são desse mundo. Mas eles são pessoas inferiores. Você estava falando de ET, caralho. Ele estava falando da tormenta que chegou aí. Não, né? Não. Itamurá. ET e ETA, não é o casal? Tecnicamente são pessoas que perderam tudo e não são mais pessoas. Em off é os mendigos. Ah, sim. Não, sim, eu achei que era... Itamurá, todas as pessoas que mexem com carne, sangue, excrementos, elas são consideradas ETAs. Ah, eu lembro. Em casa, que meu pai falava bastante, xingava bastante o pessoal lá disso. Eu nunca soube. Que eita, Giovanna! A mulher que cuidou de mim, toda vez que ele chamava ela assim, ela chorava bastante. Mas eu nunca soube o que era. Eles nunca falaram. É exatamente isso. Que horrível. São as pessoas de classe inferior. Mas você não é elfo também? Sim. Mas eu sou um samurai. Tá, mas a primeira de ser. Antes de você ser samurai, você foi um elfo. Por que você abandonou seu povo? Você também foi igual aqueles que viraram as costas para aquela deusa? Não, não virei as costas para ela. Minha fé sempre foi em Lingu. Mas, independente disso, você cresceu sendo elfo. Sim. Você acha que o grande dragão que deu vida a você? Olha, eu não vou entrar nos mistérios do universo, porque acho os bons sabem explicar tudo. Mas eu creio no grande dragão. E é ele quem me guia. Não Glórien. Percebe-se. Por quê? Percebe-se. Por quê? Não sei, porque eu achava que os elfos eram bem unidos. Tanto que eles mesmos recusaram a ajuda de outras unidos? Pessoas. Olha ao redor. Eu não consigo, eu não enxergo. Mas você consegue sentir, como você mesma disse. Você disse que o coração daquele homem está parando. Sim, porque ele usa a mesma coisa que o... Não exatamente a mesma coisa. Pô, que era droga, igual ele. Parecia. Drogas diferentes. Mas o efeito é mais ou menos o mesmo. Tá, mas enfim, eu achava, que, eu achava que vocês eram um povo unido. Ah. Não conheço muito. Como pode ver, não tenho a mesma idade que você. Não tenho experiência. Os elfos foram unidos. E aí a Raven completa: sim, foram unidos, unidos até demais. Desprezaram as outras raças quando esses quiseram fazer acordos. Pelo jeito parece que até hoje, porque... E os humanos viraram as costas para os elfos em vingança quando esses precisaram de ajuda. E assim eles perderam a sua guerra infinita e chegaram a esse ponto. Será que agora eles estão realmente orgulho? Sim. Dia 27 foi uma porra. Totalmente. Eu mando por sua ajuda, eles recusaram. Totalmente. Eles precisam da ajuda de um. E é como tristeza. Eles só precisam de esperança. Parece cada vez mais injusto. Parece cada vez mais injusto. Os humanos não pediram ajuda, cara. Ah, a Raven fala pra você? Sim. A forma de ajuda que precisa. Não, mas não, não pediu ajuda. Por isso que precisa ser mudado. Mas como ela fala pra você, você vê um brilho diferente nos olhos dela. Como é que esse lugar que a gente tá surgiu? Simples, os elfos chegaram aqui e pediram um abrigo, foi isso? E cederam esse espaço? Ou isso realmente era um lugar, sim, de prosperidade? Não. No passado até essa vila já foi menor e até teve um pouco de prosperidade. Mas com a queda do reino élfico no sul, isso não é muito diferente da favela dos goblins. E ainda assim, com toda essa decadência, eles não perderam aquela arrogância que dizem. Ah, os elfos daqui? Preferem estar nessa decadência do que ter ajuda das pessoas? Os elfos daqui não têm arrogância. Eles perderam eles não têm mais nada. Lembra aquela cidade que a gente foi lá no Reino de Tenebra? Tristeza? É como se fosse lá. Eu acho que é diferente. Porque lá eles aceitavam. Não, lá eles estavam mortos, aqui não. Sim, mas eles aceitavam que eles tiveram, eles mereceram aquilo. Não, ninguém merece. Parei de rezar, já. Parou de rezar. Então vamos resolver o que a gente tem que fazer aqui. O tempo corre, tem muita coisa pra fazer. Vamos achar o que a gente tem que achar logo? Vamos. Pressa. Mas como que a gente achou alguém aqui? Só tem droga. Indique o caminho, por favor. E aí, cara, tá bom? Vocês vão andando, percorrendo assim, becos tortuosos, confusos, tá? A vegetação, a paisagem, ela confunde vocês. Tem hora que vocês acham que vocês estão andando em círculos. Que bom, você de boa, Toff. Você de boa, tá? Até que vocês chegam numa enorme casa suspensa numa árvore, tá? Uma das poucas casas que ainda preserva alguma limpeza, tá? Que ainda preserva algum estado bom de conservação. Ó, droga, para de beber esse chá. Para de fumar também. Ah, que bom. É aqui. Aqui vive Lindir. É um mago élfico. Talvez ele possa ajudar. Vamos falar com ele. E aí vocês entram nessa casa, sobem, escadinha. Top, sobe na escadinha. Minha pau. Eu vou, acho que eu vou ficar um pouco mais aqui. Tá com ânsia? É. Não, acho que eu comi alguma coisa na casa da. Você não quer ficar, tirar seus pés da terra, né? Ah, eu não gosto de subir no negócio de árvore, não. Não, mas é bem tranquilo, viu, Toque? Porque o tronco da árvore, ele é meio inclinado. Tá, não, subi tudo bem. E aí foram torcidos magicamente galhos das árvores, raízes, formando uma escada assim. Mas dá quase pra você subir em pé. Nossa, tranquilo. árvore anda a terra, top. Aí você aproveita e treina a sentir as suas coisas com o Ki. Sem estar tocando no chão. Essa árvore tá morta. Ela tá num estado bem decadente, a árvore. Não, tá morta, tudo. Morta não, mas... Na verdade, quando eu tava na floresta, eu sentia perfeitamente as árvores. Era como se elas respirassem. Aqui não tem isso. Mas eu subo, eu não quero ficar com essa bomba aqui embaixo, não. Você sentia a... Via quantas apelidas. Bem, vocês sobem. Tá? É uma casa... redonda, tá? Vocês veem que tem uma portinha que sai assim para a copa da árvore, tá? Tem um outro andar, tá? E esse local onde vocês entram ali, ele é uma espécie de uma taverna elfa, tá? Tem mesas e cadeiras que são projeções dos próprios galhos da árvore, tá? E aí o Caneda, ele fala: quando se sentar, esse é um dos poucos locais limpos aqui na Vila Elfa. E você acha mesmo que o Eta vai... Abração, o Elfa tá de boa. Lindir não é um Eta. Lindir? Sim. Clérigo, Shadow. E eu acredito que ele poderá ajudar. Eu não gosto muito de barato, né? Você não gosta de nada ultimamente, né, Theo? Você é mago assim diretamente? Eu sei que você tem uns poderes. Não, não sei se ele se assiste com uma mago com o poder do monge. Você pode fazer. Não, pera. Pra todos os efeitos, a Toff é mago, a Toff é monge. Sim, mas fiz essa mistura justamente pra dar o, entendeu, a dobra de terra dela, igual do anime. Mas você associa mais com o monge. Só que não, no meu caso, eu associo mais com mago. Porque eu... Ele sabe que eu tenho grimório de terra. Sim, mas é que... Não, mas assim, porque eu tive um treinamento... Buscar poder... Tem tanto poder e poderia fazer tantas coisas, mas é só... Eu só vejo assim. Metidez em quem é mago e. Poder. Eles ficam alto das suas torres se achando os donos do mundo. Exato. Bom, vamos encerrar então. Vocês chegam a uma taverna no meio da Vila Élfica, tá? Tem alguns elfos bebendo e comendo ali. Tá? alguns poucos elfos que mantêm algo de... um pouco de dignidade ainda. Um zetinho. Tá? Um zetinho, né? Tem umas prostitutinhas élficas ali. Algumas crianças, inclusive. Prostituição elfantil. Sim, posso comprar um escravo ali? Hã? Você consegue comprar um escravo ali? Ah, eu gostei desses elfos, maroto. Eu vou chamar a Daenerys pra te aprender isso. Você vai ofender o garoto do seu lado. Vai comprar briga. O Kaneda Shimaru, ele vai até o balcão, que na verdade é um galho da árvore que sai sinuoso assim, e atravessa todo o salão da taverna, né? Ele tira do bolso, ele tira 3 moedas de prata, põe em cima do balcão, empurra pro taverneiro, diz alguma coisa pra ele, tá? Toff ouve, ele fala: preciso ver Lindir. Opa, eu também ouvi. Imediatamente. Vocês também ouvem. Eu também ouvi. Vocês também, vocês dois ouvem, tá? E aí o taverneiro, que é um elfo também, tá? Uma cena bizarra, ele é um elfo gordo. Uma das orelhas dele. Uma das orelhas dele é cortada, a orelha esquerda dele é cortada. E ele é caolho e tem uma cicatriz enorme aqui assim. Jenna! Olha o ar. Ah, não, é um elfo. Não, se for um orc, porque o orc também não tem orelha tão E aí ele faz assim, né? Pra ele. E ele vai e sobe a escadinha que leva pra copa da árvore, né? Sobe lá. E. Desaparece. E aí depois de alguns minutos ele volta. Tá? Fala, ó. Só faz um gesto pro Kaneda, né? O Kaneda Shimaru fala pra vocês: vamos sentar. Ele já vai chegar. Uma pergunta. Tem um outro andar lá em cima? Tem. Quantas pessoas tem lá? 12. Não, andar de cima? Isso. E o cara tá um desses dois ou tem mais um andar? Tem só esses dois. Ah. Ele era Jesus. Então, ele desceu. Tinha bem dois em cima, desceu um. Beleza, meu cara. Tá, vocês estão lá sentados, né? O Kaneda Shimaru, ele pede umas bebidas pra vocês, vem umas canecas de vinho pra vocês tomarem. Passa-se uns 15 minutos mais ou menos, tá? Fregueses vão e voltam, né? E aí sobe as escadas um mendigo, tá? Vestido um manto assim, tipo saco de estopa, tá? Todo esfarrapado, tá? Capuz cobrindo o rosto dele. Ele sobe, ele vai indo de mesa em mesa, né? Pedindo pra alguém pagar uma refeição pra ele, pedindo dinheiro. E ele chega até a mesa de vocês. Não posso me sentar aqui. Quanto bom? É, não. Ah, obrigado. Desculpe, mas a gente tá na reunião. Ah, sim, eu sei. E aí ele tira o capuz. Ele tira o capuz. Sim, eu sei da reunião. Quem de vocês desejava falar comigo? Eu sou o Lindy. Eu vou. E aí vocês veem, quando ele tira o capuz, a imagem que vocês têm é de um alto elfo. Da algo que seria o que o Griel é. Tá? Um elfo do sol. Um elfo do sol. Um elfo ostentação. Tá? Ele, o rosto dele completamente limpo. Tá? Bem maquiado. Não. Brincadeira. O rosto dele é completamente limpo. As orelhas dele pontudas assim, apontadas pra cima, decorada com brincos na orelha direita. Tá? O cabelo dele é perfeitamente limpo, amarrado, cabelo dourado, amarrado num, preso num rabo de cavalo assim é pra sininho, cima. Combinou, é. Você viu? Né? Preso num rabo de cavalo pra cima. E quando ele tira o capuz assim, joga pra trás, tá? E aí o manto dele, aquele trapo que ele veste, dá uma descida, vocês veem por baixo assim do manto uma armadura dourada reluzente. Isso é só pra ninguém ficar lá e descobrir. Ele fala pra vocês: eu sou lindinho. Por que me procura? Brilha? Alguma coisa nele? Cara, é um mago. É armadura? Armadura. Sério, um cara estranho vai chegar na mesa e vocês deixam. É, que a gente tá pode, beleza. A gente vai falar sobre demônio. Não, um mendigo. A hora que o cara chegar, você fala assim: o senhor, por favor, o senhor se retire. Mas eu ia pagar uma refeição pro cara de boa, mano. Não, gente, isso é um teste pra ele poder ajudar a gente, mano. Não é importante. Isso eu tava falando ainda, Rafa. É, e o cara queria uma refeição, eu acho que eu não vou pagar uma refeição pra um elfo mendigo. Não, mas ele falou: posso me sentar com vocês? E vocês falaram: pode. Tipo, não. Sentei. Ele sentou. O Jeff virou pra ele não me recusar uma pra sentar com ele. Hã? O Griel não ia recusar um elfo sentando com ele agora nem foda. Não, mas admita. Sim. Não, o argumento do Griel faz todo sentido. É porque ele sabia o cara era elfo, os caras estavam com capuz. Provavelmente é elfo. Só tem elfo. Qual o problema? Você tá num bairro de mendigos élficos. Você vê um mendigo, ele é? Mendigo! Eita, é um eta. Eita,